Nerdcast, no Jovem Nerd. Vocês estão todos respingados de sangue. Os rostos de vocês estão lavados. As roupas ficando lentamente empapadas. Búfalo, tu tá pingando sangue. Tuas narinas estão invadidas por um cheiro ferroso. Os ouvidos de vocês ecoam. O que você fez, Búfalo? O que você fez? O mais perturbador não é o cadáver dele estirado nos braços do Búfalo. O mais perturbador é que tem pouco sangue, tem poucos pedaços de osso, não tem nenhum pedaço de cérebro. A cabeça dele estava completamente vazia, tinha se tornado um buraco negro devido à influência de Nyarlathotep, quando ele finalmente sucumbiu à loucura do Necronômico. Meu Deus, o que está acontecendo? Billy, Pinkman, não! O relógio parou! É por isso que isso está acontecendo! Eu preciso consertar o relógio. Eu preciso... Eu vou dar um tapa na cara dele. Faraday, tu mal sente, cara. Vou segurar ele pelo colarinho e vou falar assim: não tem nada a ver com esse relógio. Tem que consertar o relógio. Tem que consertar. Você matou o doguinho. Tem que consertar o Billy. Você matou o doguinho. Eu sei. Eu fui um soldado salvando o seu pelotão. Eu nunca achei que seria Billy. Billy não era um soldado, ele não se alistou. Eu preciso consertar o relógio. Vou me dar a alma do Venkman. Dom Azaghal, tu tá com o braço quebrado. Tu rolou a escada abaixo e acabou quebrando o braço. Tu grudou. Tu brilha os dentes e consegue reunir a tua fé, que é maior do que qualquer dor, afinal, e começa a encomendar a alma desse homem que talvez nem tivesse mais alma, porque ele tava tomado por esse demônio. E vocês ouvem. Ah, mas então a alma existe. Te peguei. Se tem alma, tem Deus, contraponto aí, só marcado. Caldela, eu vou ver que o Azaghal tá com o braço quebrado. Eu quero ver se eu consigo fazer um rio nele, de pelo menos fazer uma tala improvisada, sabe? Um rio cheque. Rio. É a cura. Tipo assim, é tentar colocar o osso no lugar e botar uma tala pra que ele não fique com a dor no braço, entendeu? Só pra dar uma estancada ali na situação. O Dom Azaghal... Deixa esse velho se fuder. Thomas Faraday, depois de tomar um tabefe e uma sacudida do Jimmy O'Flanagan, sai correndo, consegue se desvencilhar do irlandês, sai correndo. Poucos metros depois, tu te depara com aquela escada em espiral de pedra que vocês desceram e tu sobe ela, cara, gritando. O grito dele vai diminuindo, ecoando, ao mesmo tempo que os ouvidos de vocês ainda estão meio tapados por causa do tiro. Tem que consertar o relógio! Tem que consertar o relógio! Tudo que causou isso foi um mero abrir de páginas de um livro. Quando o Dom Azaghal rolou escada abaixo, ele tinha rapidamente derrubado o livro sem querer e o Necronômico não tinha se aberto. Vocês tinham lido parte de um ritual. Agora, nós temos que fazer uma coisa muito divertida. Jimmy O'Flanagan, tu foi um dos que, sem querer, leu uma parte do ritual. E assim como o professor Venkman, tu perdeu bastante sanidade. Na verdade, tu perdeu sanidade bastante pra ter adquirido algo que se chama insanidade permanente. Eita, um presente que vai te acompanhar pro resto da vida. A não ser que tu faça algum tipo de terapia durante anos, tu precisa rolar um D100 pra ver o que vai te acompanhar agora, o que tu vai ganhar. Lembrando que eu sou irlandês e irlandês já nasce louco, então tem que aliviar aí. Vamos lá, deixa eu ver. Verde a dezena. Caiu 95. Isso é bom ou isso é ruim? Depende do que tu pensa. Quem tiver acesso ao livro Call of Cthulhu D20 pode olhar pra ver que não é marmelada. 95. Abuso de substâncias. Não acredito. Ou seja, padrão, né? Padrão FIFA. Caraca, que impressionante. Jimmy O'Flanagan, tu viu a verdade naquelas páginas do Necronomicon. Um ritual descrito de forma tão simples que não tem como duvidar dele. Não é uma coisa enterrada em palavrórios rebuscados. É algo claro e direto. E isso não te deixa a menor dúvida de que, sim, existe algum deus, mas não é o deus benevolente que tu acreditou um dia. É um deus que te odeia. E só existe uma forma de tu ter algum alívio disso, cara, que é no Jameson, no fundo do teu cantilzinho. Já tô abrindo aqui. Cara, o teu alcoolismo piorou bastante. Tô percebendo aqui. Percebendo. Tu vai ter uma penalidade de -5 em todas as rolagens. Nossa, mãe do céu. Imagina quando eu soltar aqui o meu lança-chamas. No fundo desta garrafa, não vai encontrar saída, só o diabo. Caralho, vou dar-lhe uma garrafada na cabeça. Não. Cara, eu tô do lado, eu não vou deixar. Não, joga o check aí. Ih, caraca, começou. Olhem aí, o ataque contra um ataque. Tirei 20. Eu posso entrar na frente, pelo menos, pra receber o impacto. Eu que eu queria fazer isso, entendeu? Era defender com o quê? Quer receber, então, Rex? Ele rolou 20, cara. O 20 é o 20. É, não tem o que fazer. O Jimmy O'Flanagan tem uma velocidade, uma fúria impulsionadas pelo Jameson. E ele, ao ouvir a voz irritante do Don Azaghal mais uma vez, arremessa com toda a força. Um gesto muito súbito. Búfalo, aquilo te pega desprevenido. Tu tá procurando a tala pro braço do Don Azaghal e aquilo vem com uma velocidade impressionante, meu. Tu te joga, tenta ficar no caminho, mas o cantil pega diretamente na cabeça do Don Azaghal. Dói. Tu toma 1d4 pontos de dano. Que pare. 3. Sai um pouquinho de sangue. Vocês todos ouvem um riso na mente de vocês. Uma voz jovial, muito bem-humorada, que vocês todos conhecem, principalmente o Don Azaghal, que é a voz de Nyarlathotep. Ele tá se divertindo muito com isso. Vocês, como eu falei, viram uma parte de um ritual e infelizmente vocês têm esse conhecimento agora. Então todos rolam um teste de conhecimento oculto pra saber se vocês entenderam isso. Talvez vocês nem queiram entender, mas talvez infelizmente a mente de vocês seja mais rápida do que as intenções. Só o Don Azaghal entendeu, talvez felizmente. Tu já estudou várias religiões ao redor do mundo, ao longo da história, e apesar de tua fé ser apenas no Deus verdadeiro, tu sabe que muitas religiões pagãs têm cultos e rituais de fertilidade. E foi esse o ritual que vocês leram, um ritual para proporcionar um grande nascimento importante. Vocês estão nessa situação, o Don Azaghal tendo acabado de tomar o cantil na cabeça, o Búfalo fazendo a tala, Thomas Faraday correndo, Jimmy O'Flanagan vendo tudo em dobro, tendo bebido tudo de uma vez só, e vocês estão vendo na frente de vocês aquele labirinto, uma espécie de parede feita de monolitos, com algumas entradas, parecem levar túneis serpenteantes, iluminado por tochas, parece uma coisa meio Stonehenge, assim, só que com todo fechado, em vez de ser só algumas pedras, né? O que vocês fazem? Nenhum caminho, nenhuma entrada. Tem algumas entradas, cara. Tem, tipo, 4 entradas. Temos que ir embora daqui. Temos que evoluir. A gente chegou até aqui, agora vamos voltar? Chegou aonde? Chegou aonde? Porra, a gente tá aqui no, sei lá, onde que é, no labirinto. E agora tem que voltar? Temos que destruir o livro, não tem jeito. Temos que seguir em frente. Cadê o livro, falar nisso? Cara, o livro tá no chão. Vocês tinham conseguido fechar ele. Tu é que tava levando ele antes, né? Agora vai ser mais difícil com o teu braço quebrado e na tala. E o negócio do Alexandre quebrou, né, também, né? O osciloscópio se espatifou. E ele sumiu também, o Thomas Faraday sumiu. Sumiu? Sumiu lá pra cima, cara. Ele subiu a escada, gritando, correndo. E agora tá lá em cima. Cara, eu vou correr atrás dele, então. Eu vou ficar sozinho com esse velho? Por mais que você não acredite, Deus está aqui conosco. Eu sei que Deus não existe. Só existe esse. Esse capeta aí, rapaz. Dá uma frase de polícia. Esse mochila de criança aí que fica falando na nossa mente. Búfalo, tu saiu correndo, escada acima. Eu vou tentar me levantar. Tu consegue. Eu vou ajudar ele. Eu vou tirar o terno do Venkman. Vou ver o que ele tem nos bolsos, essas coisas. Tem alguma coisa que a gente possa utilizar aqui? Ele tem nos bolsos, principalmente, anotações. Ele tem o caderninho de desenhos dele, que ele desenhava tudo. Inclusive, Thomas Faraday, quando você estava no manicômio, ficou muito irritado com isso. Disse pra ele tirar fotos ao invés de desenhar. E ele tem um outro bloco que ele anotou coisas, cara. Principalmente sobre o Necronomicon. Sobre as vozes que ele estava ouvindo. Sobre o sofrimento que ele estava sentindo. Eu vou dar uma folhada nesses cadernos aí. Tu folhei os cadernos, tu vê anotações de um louco, coisas que tanto que não fazem sentido pra ti, que é um homem de fé, quanto coisas que não fazem sentido pra ninguém, porque são simplesmente glossolalia de alguém que tá perdendo a razão. Mas, no meio disso, cara, tem uma página que ele riscou, assim, com força, assim, chegou a quase rasgar a página do bloquinho. Ele escreveu assim: Frau Eisenkimmer, que era a dona Sapa lá, aquela mulher vestida de noiva com um rosto meio sapoide que vocês encontraram. Frau Eisenkimmer disse que para destruir o Necronomicon, precisamos levá-lo a um local sagrado. E ele sublinhou, assim, local sagrado 15 vezes, assim, cada vez com mais força, até que dá pra ver que o lápis que ele tava escrevendo quebrou, porque meio que o papel deu uma rasgada, assim. Tá, eu vou guardar dentro do meu terno. Tem mais alguma coisa com ele? Ah, cara, tem uma pistola. Vou botar dentro do meu terno do outro lado, bolso da frente, do lado direito. Ele tem alguma coisa pessoal? Ele tem uma estrela de Davi e algo que era muito importante pra ele, uma carteirinha, assim, com brasão de Oxford, sinalizando que ele era um professor lá, e não só um professor como um catedrático. Ele tinha um tenure em Oxford, qual ele se orgulhava muito do departamento de psicologia. Vou guardar isso tudo, vou procurar o passaporte dele também. Tu acha o passaporte dele, tu sabe que ele tá carimbado com um J vermelho enorme, denota que ele é um judeu, uma pessoa que aqui na Alemanha de 1936 não é bem-vinda. Eu vou pegar esses três itens, uhum, e vou fazer um embrulho com eles pra guardar com mais cuidado. Pegar meu lenço, abrir, botar eles dentro, sabe, bem compactos e fechar como se fosse uma trouxa e guardar também dentro do meu terno com mais cuidado. Quanto isso, Búfalo, tu subiu a escada, correndo, tu encontra Thomas Faraday, de 4, engatinhando no salão, no meio de corpos de nazistas despedaçados e alguns pegando um pouco de fogo. Ele parece estar procurando alguma coisa, assim, balbuciando pra si mesmo. Eu olho em volta primeiro, pra ver se tem alguma coisa ali perto. Equipamentos, armas espalhadas, fragmentos do próprio osciloscópio dele. Ele não tá examinando coisas que existem. Ele parece estar tateando o ar, olhando pro vazio, olhando pro chão e pra aqueles fragmentos e cadáveres, mas não vendo aquilo. Faraday, de repente, tu não tá mais na mesma realidade, na mesma época que estão os teus amigos. De repente, tu te vê de novo num ambiente que parece, cara, a superfície da lua. Parece, sei lá, o inferno, se tu acreditasse nesse tipo de coisa supersticiosa. Por onde quer que tu olhe, tu vê corpos, cara, toda a tua volta. A lama recobre tudo. Tu pisa no chão, assim, as tuas botas afundam um pouco. Tu acaba tendo que pisar em cadáveres, o que é muito revoltante. Tuas calças e a tua própria pele rasgam o arame farpado. Nuvens de gás estão por tudo. E tu tá respirando, assim, com uma certa dificuldade. Até que tu percebe que, apesar de estar usando uma máscara de gás, tu tá te sentindo sufocado. E tu é obrigado a tirar ela pra tu conseguir recuperar o fôlego. Tu não sabe o que tu tá respirando. Se é o gás que foi usado há pouco tempo, há poucas horas. Se é fumaça ou se é alguma outra coisa. O céu parece estar baixo, pesado em cima de ti. Tu vê os restos de um tanque, que é a primeira vez que tu viu essas monstruosidades, essas novas armas tecnológicas. Ele parece realmente o esqueleto de um monstro de metal. E tu vai olhando aquilo, cara, atônito, tu mal consegue entender onde é que tu tá. De repente, no meio de um silêncio sepulcral, que só é quebrado por alguns tiros muito longínquos, alguns barulhos de batalha, assim, bem distantes, e pelo ruído do vento passando por entre o arame farpado, tu ouve uma voz fraca, mas que de alguma maneira chega até ti. Tu ouve só uma palavra. Essa voz diz: tu olha em volta, atônito, teu coração batendo forte, e de repente tu vê no meio daquele mar de corpos, tu vê um corpo que parece se destacar nos teus olhos, que nem se fosse uma imagem em cores no meio do mundo em preto e branco. E tu vê uma mão se movendo, cara, no meio a toda essa imobilidade, assim, um foco de vida em meio à morte. Tu começa a andar na direção dele e tu reconhece o rosto daquele jovem sobrevivente. É o teu filho, Benjamin. Benjamin! Benjamin! Tu não sabe como ele tá vivo. Tu não sabe qual foi a providência que fez vocês se encontrarem no meio desse verdadeiro matadouro. Tu vai o mais rápido que tu consegue até ele. Rasga de novo as tuas calças, a tua pele, no arame farpado. Tu não te importa, tu mal sente. Afunda tuas botas na lama e no sangue. Tu chega até ele, cara. E o que era uma espécie de alívio, porque tu viu o rosto vivo ainda de uma das pessoas que tu mais ama no mundo, se transforma em terror abjeto. Tu percebe que o estômago dele tá aberto, o intestino dele tá vazando pra fora do corpo, as pernas dele viraram, assim, retalhos, mas ele tá, de alguma maneira, ele tá vivo, muito pálido, assim, os lábios da mesma cor do rosto, os olhos mal conseguindo se focando, assim, em ti. Quando tu te agacha por cima do corpo ainda vivo dele, ele olha pra ti e fala de novo: pai, Benjamin, Benjamin, Benjamin, Benjamin. Tu vê que ele estende as duas mãos pra ti, fracamente, assim, tremendo. Numa das mãos ele tá segurando alguma coisa. Tu vê que é um relógio. É o relógio que tu tinha dado pra ele. E a outra mão, ele simplesmente coloca no teu rosto, assim, um gesto de carinho fraco. E ele, com os últimos estertores de força, ele tenta te puxar pra perto dele. Ele coloca a boca perto do teu ouvido e coloca o relógio do lado do teu outro ouvido. Tu fica ouvindo aquele tic-tac, o relógio ainda funcionando, e ele te sussurra alguma coisa no teu ouvido. Então, tu sente, quando tu começa a abraçar ele, tu sente os braços dele ficando moles. Algum instinto te faz pegar a mão dele, que tava com o relógio, antes que o relógio caia. Tu pega a mão do Benjamin e o relógio, e tu sente, entre os dedos dele ficarem moles e começando a ficar frios. Benjamin. Meu filho. Mas seguro pela tua mão e pela mão morta do teu filho, tu sente o relógio ainda tocando. Tá, a minha preocupação é, ele tá armado ou não tá? Não, parece estar armado. Tá, então eu vou chegar e vou encostar na mão no ombro dele falando baixo. Sou eu, calma, vem comigo. Eu vou tentar, meio que tentar levantar ele, tentando falar baixo, entendeu? Não, Benjamin. Não posso deixar o Benjamin aqui. O Benjamin. Eu tô vendo o relógio na mão dele, alguma coisa? O relógio tá na mão dele, ele tá segurando aquilo com muita força, assim, as juntas tão brancas de tanta força que ele tá fazendo. O relógio não parece estar funcionando. Benjamin, eu vou guardar o relógio, Benjamin. Eu vou encontrar Nathan, eu juro. Isso, guarda o relógio. Faraday. E vem comigo. Por um segundo, tu olha pro rosto daquele homem e tu acha que tu viu o Nathan, mas então o teu coração pesa mais uma vez, vendo que não é o Nathan, não é o teu filho, é o teu amigo, o Giacomo di Monte, o búfalo. Tu não tá mais naquele campo de morticínio depois da Batalha de Somme, tu tá em outro campo de morticínio depois dessa curta batalha que vocês tiveram debaixo do Estádio Olímpico de Berlim. Faz um teste de Will. Peraí. 15. Tu consegue, aos poucos, voltar pra realidade. Tu entende onde tu tá. Tu sabe que tu perdeu aqui. Tu sabe que tu perdeu o Billy, que tu perdeu o Venkman, que tu perdeu o osciloscópio por ali, misturados com armas e cadáveres. Búfalo, eu perdi meus sentidos. Eu estava em outro lugar, Búfalo. A Batalha do Somme, você lembra? Sim, eu lembro. Eu estava lá, Búfalo. Eu estava lá. Eu vi Benjamin de novo. Eu vi Benjamin. Eu acredito em tudo que você está falando, mas agora eu preciso de você inteiro comigo aqui. Esse lugar está nos deixando loucos. Esse lugar é maldito. A guerra acabou, Búfalo, mas... Aí eu olho assim pro relógio da minha mão. Nós não encontramos paz, Búfalo. O mundo não vai se consertar sozinho com o simples fluir do tempo. Eu jogo o relógio no chão para o inferno com esse relógio. O tempo pode estar acabando, mas nós vamos fazer alguma coisa. Nem que seja morrer tentando consertar. Eu tenho que consertar o osciloscópio. Tu te sente infundido de uma coragem. Faz um outro save de Will pra mim. Eu vou fazer pra você, Leonel. O que você tá pedindo, Leonel? 16. Tu sabe que o Benjamin falou vai continuar sendo verdade, quer o relógio exista, quer não. Tomado por essa coragem, tu tem um bônus de mais 5 no teu teste pra achar partes do osciloscópio. Padre, agora eu vou jogar o dado pra valer. 11. 11, teu knowledge physics é 17, dá 28, mais 5, passou de 30. Yes, science! Eu vou pegar o livro e vou subir a escada. Eu tô com o meu saco ainda de armas. Ah, cara, ainda tá com o teu saco de Papai Noel do Mal. Enquanto o Dom Azaghal tá subindo a escada, eu vou recolher a Light Machine Gun que o Búfalo deixou no chão, na confusão. Tu pega a Light Machine Gun. Puta arma, muito poderosa, né, cara? Tô dando uma checada nela pra ver se tá tudo incerto, se a gente precisar. Tá funcionando. Então tá bom. Dom Azaghal, tu chega no topo da escada. Tu vê aquela cena que eu já tinha descrito. Thomas Faraday parece tá recobrando os sentidos de alguma forma, bufando assim, mexendo em peças meio quebradas. Aquela sala tá cheia de cadáveres de nazistas. Eu vou procurar uma saída daqui. Tem duas saídas. Uma, o olho de uma das estátuas pelas qual vocês chegaram. Impossível. Impossível. A outra é o próprio poço onde tá a escada em espiral. Eu vou procurar melhor, ver se eu acho uma passagem secreta. Porque esses caras não vieram pelo olho, eu penso. Devem ter vindo por outra porta, vou procurar ela. Para procurar uma passagem secreta, tu não faz um teste de search. Tu faz um teste de conhecimento oculto ou de Cthulhu Mitos, aquela perícia que vocês todos ganharam assim que vocês tiveram algum contato com o Nyarlathotep. Dom Azaghal tem mais 6, o Búfalo tem mais 4 e o Jimmy e o Thomas Faraday tem mais 1. Então, Dom Azaghal pode fazer um desses dois testes. Vai no mais alto, eu vou de conhecimento oculto. Tá. Que é dado mais 7. Daí é dado mais 20. Ah, então eu vou no mais alto, caralho. Então, cara. Dado mais 20? Ah, então é esse, tá. Eu vou nesse. 12. Cara, tu acha uma passagem. Ah, de Dom Azaghal é muito sagaz. Esse papinho do México só tinha duas saídas daqui. Toma no cu. É o seguinte, cara. Na verdade, tu achou a passagem, mas tu não sabe como passar por ela. Tu tava vasculhando a sala e no que tu passa por uma sombra, tu vê com a tua visão periférica que, na verdade, aquilo é uma abertura. Quando tu vira pra olhar, tu não vê nada. Tu procura, procura. Quando tu passa de novo por tua visão periférica, tu vê que aquilo é uma abertura. Mas, de novo, quando tu para pra prestar atenção, não tem nada. Vou rezar e deixar Deus me guiar. Cara, vou tentar achar ela de olhos fechados no lugar que eu acho que é. Glorioso e poderoso San Jorge. Tu fecha os olhos. Reza para que Deus te guie. Tu que pones luz e claridade em la obscuridade. Abre-me cerrados caminhos. Na tua única mão, que tá intacta, né? Que não tá no braço quebrado, tu tá segurando o Necronomicon. Tu sente, sem enxergar nada, de olhos fechados, tu sente uma outra mão em cima da tua. Debaixo, Flamengo. Tu sente, cara, que essa mão tá tentando te puxar pra algum lugar. Vou deixar. Vou andar no sentido que ela tá me puxando. Tu vai andando no sentido que ela tá te puxando. E vocês, outros, estão vendo o Dom Azaghal de olhos fechados, andando na direção de uma parede tomada por sombra. E, de repente, ele não tá mais lá. Eita ferro. Parece um truque da visão, assim. De alguma forma, ele foi embora, foi tragado por aquela sombra. Com o livro. Eita. Como se tivesse entrado numa parede de sombras. Imagina assim, se tu deixa cair uma coisa pequena e daqui a pouco tu não vê onde é que ela tá. Uhum. Tirou os olhos por um momento e, opa, ele não tá mais lá. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu tô vendo que o Faraday tá consertando a máquina, né? Olhando na direção dele, vou na direção de onde entrou o Dom Azaghal, entendeu? Sabe aquela coisa que você vai andando, olhando pra um lado, olhando pro outro, pra tentar pelo menos manter os dois pontos de vista? Aham. Uhum. Tu pode fazer também um teste de conhecimento oculto ou de Cthulhu Mitos. Só tem Cthulhu Mitos, é um D20 mais 4. É 14 total. Tu vai indo naquela direção, tentando não olhar diretamente, e tu sente que tem alguma coisa diferente ali. Tu sente uma mão nas tuas costas, te empurrando. Volta, que é isso, irmão? Eu vou marcar no chão, onde que acho que é a entrada. Uhum. Perguntar pro Faraday. Você me ouve? Você tá bem? Sim, sim, eu estou ouvindo. Estou ocupado aqui. Tá, eu vou descer pra pegar o Flanagan. Faraday, agora que tu tá sozinho nessa sala, mais uma vez, apenas com os cadáveres dos nazistas, com armas e fragmentos de equipamentos, com pedaços do teu amigo, coisa que tu não quer ver. Tu te vê entre aquelas três estátuas, grandes estátuas de vários andares de altura, uma representando um corpo humanoide bulboso com cabeça que parece de Lula, aparentemente Deus Cthulhu, outra representando uma espécie de centauro de três pernas com um tentáculo na cabeça, vocês conhecem como efígie de Nyarlathotep, e uma terceira que é uma coisa grotesca, pernas parecem de bode, mas cujo corpo também se deforma em dezenas de tentáculos, o que quer que seja vocês não conhecem. No que tu tá naquele meio, cara, tentando fazer o osciloscópio funcionar, de repente tu consegue e ele começa imediatamente a marcar eletromagnetismo muito forte pra todos os lados. Tu ouve uma voz nos teus ouvidos, cara, na tua mente. Você quer trazê-lo de volta? Você quer Benjamin de volta? Pra encontrar Nathan? Você quer Billy de volta? Vai dar um pouco de trabalho, voltar. Mas eu faço isso por você. Eu posso oferecer. Basta você aceitar. Eu levanto a antena consertada do osciloscópio perto do meu rosto e aciono a eletricidade. No que tu aciona, cara? Aquela voz afasta de ti rapidamente, assim, no meio de uma palavra, dá uma risada ao longe. E tu ouve ela mais longe, assim, falando. Você sabe que Nathan está vivo. Ele pode facilmente voltar para a sua vida. Você pode ter um dos seus filhos de volta. Basta você aceitar minha oferta. Eu boto a corrente elétrica bem perto do meu rosto, aumento a eletricidade e vou andando, vou descendo as escadas. Thomas Faraday tá olhando pra frente resoluto, ignorando aquela voz que agora tá emudecida pela eletricidade do osciloscópio, quando o Buffalo e o Jimmy O'Flanagan surgem também pela escadaria. Eles acabaram de subir. Tu tá usando teu osciloscópio pra manter a voz calada perto do teu rosto. Cara, ele vai durar mais 4 rodadas. Tu sabe que aquilo tá muito instável. Desligo. Por enquanto a voz não tá mais nos teus ouvidos, agora que tu tá acompanhado. Que não tá mais sozinho. O que, que vocês fazem? Vê se vocês conseguem ver o que eu tô vendo. Aí eu vou na direção de onde que o Dom Azaghal passou. Onde que eu marquei o chão. Ô Flanagan, tu mantém o teu olhar no búfalo e com a tua visão periférica tu vê uma abertura onde ali parecia ter só uma sombra. E vocês três passam por aquela parede que na verdade não era uma parede. Existia um tipo de abertura ali. Vamos na esguelha aqui, ó. Na esguelha. Essa experiência distância não é natural. Vocês estão lidando com geometrias não euclidianas, com ângulos que não existem nessa realidade que vocês estão acostumados. Então todos os quatro façam um teste de sanidade. Ah, cara. É um D100. D100. Vocês têm que tirar muito baixo. Principalmente o Faraday, que só tem 32 de sanidade. Ai, meu Deus! 13! Caraca! Aí, Faraday, passou. Putz, grilo. Perdi a dezena. 27. 33. Já calejados pelo que vocês experimentaram antes, uma simples fenda na realidade, uma passagem que não deveria estar ali pelos ângulos que vocês conhecem, não é o suficiente pra deixar vocês ainda mais afundados no horror. Vocês todos sentem dor de cabeça, enjoo, tontura, e vocês não conseguem descrever exatamente o que estão vendo, porque são corredores rústicos, parecendo aqueles monolitos que vocês tinham visto antes, assim, escavados, parecem na pedra bruta, mas eles não estão simplesmente inclinados em ângulos que vocês conhecem. São ângulos que existem entre as dimensões, entre os ângulos do mundo físico. Mas vocês seguem por aquilo, tropeçando, sabe, ficando enjoados, com muita dor de cabeça, a cabeça de vocês todos latejando. Existe uma chance de vocês se perderem. Onde é que a gente foi, caralho? Quem tá guiando? É o O'Flanagan, porque ele que fez. Caralho, cara, bebaço! A gente entrou no labirinto, é isso? Por outra porta? Pela arquitetura normal, não pode ser o mesmo labirinto. Isso aqui deve ter sido passagem pela qual os nazistas vieram, não aquilo que tava lá embaixo. Ah, tá, tá. Uma pergunta, não sei se vai ter alguma validade aqui. Eu tenho Streetwise, que é alto. Peraí, deixa eu entender. O búfalo tá tentando encontrar um gigolô informante. Assim, cara. Um gigolô informante no meio do porque o Streetwise, ele dá uma noção pra você de andar em beco, em lugares escuros. Ah, é uma dimensão paralela, né? Cara, Streetwise é outra coisa. Usa Streetwise no labirinto do inferno. Assim, esse tá no mesmo nível do Dodge com a cabeça, hein? Eu vou tentar então uma segunda coisa, que é apelar pro meu lado católico, e eu vou rezar. Deus, nesse momento difícil, se você realmente está do nosso lado, caraca, se nós sorte, estamos fazendo uma coisa certa, o Zagalo tá do teu lado, meu irmão. E se nós realmente estamos fazendo a coisa certa para um bem maior, que você seja a luz nessa escuridão. Eu vou continuar andando. Cara, seguinte. Um de vocês faça conhecimento matemática. Pode ser Wilderness Lore, né? Que é se guiar nos ermos. Pode ser search, né? Procurar. Ou pode ser conhecimento oculto. Que são maneiras de se orientar num labirinto. Conhecimento oculto. Tenho 11, tirei 9. Ô, Flanagan, tu tá indo pra um lado que tu acha que é pra frente. Eu vou ligar o osciloscópio rapidamente, pra ver se alguma coisa em volta da gente acontece, a gente tem alguma luz. Boa ideia, cara. Tu liga por um pouquinho o osciloscópio e tu vê que numa bifurcação, pra um lado, ele registra muita atividade eletromagnética e pra outro, quase zero. A gente vai pro lado que tá menos, que o osciloscópio não apresenta eletromagnetismo. Bom, mas o ideal não é pra ir onde ele apresenta, provavelmente vai mostrar mais estática onde o livro está. Então provavelmente é lá que o Dom Azaghal está, não é isso? Mas faz sentido. Então vamos. Vamos pra onde? Em direção ao desconhecido. Tudo é desconhecido. Não estamos entendendo nada. Mas vamos. Puxei o ferrolho da metralhadora e vamos. Bom, Azaghal, tu entrou naquela abertura que se revelou pra ti só através de forma oblíqua. Tu te viu no meio de paredes rústicas, parecido com aqueles mesmos monolitos que vocês tinham visto lá embaixo, na entrada do labirinto. Algumas delas são iluminadas por tochas que sempre parecem existir virando a esquina, mas quando tu vira realmente uma esquina, elas não estão lá. E tu rapidamente percebe que esse labirinto tá te levando por um caminho que não existe no mundo que tu tá acostumado. Tu tá seguindo a mão te puxando. Certo, mas eu sinto o quê? Uma presença maligna? Faz um teste de percepção, cara. Tua percepção pode ser spot, que no caso é 17. Então, mas eu tirei 20. Caraca. Eu não tô metido, é verdade, cara. É o poder de Deus. Glória. Dona Gal, tu tá sentindo aquela mão suave te puxando. Tu de olhos fechados pela maior parte daquele labirinto, mas tu começa a ver que essa presença que tá te puxando não é o pastor que tá levando seu cordeiro. Não é legal. Talvez seja alguém que esteja te levando pro abate. sente que isso é uma presença maligna. E não só isso, mas é uma presença maligna que tu conhece. Que já te tentou algumas vezes, inclusive já te apresentou um falso salvador. E ela tá te puxando pra uma direção. Quantas vezes você vai tentar me levar pro caminho do demônio? Quantas forem necessárias para você acreditar na verdade? Eu conheço a única verdade. Por mais que você me tente, você nunca vai me ter. E se eu disser que já o tenho? E se eu disser que quem você esteve cultuando todos esses anos não é ninguém além de mim mesmo? Eu digo que essa é a sua ladainha, mas que não vai me convencer. Eu não tenho incertezas em relação a Deus. Ele diz: venha comigo. Venha comigo, Dom Azaghal. Se você acha que o único poder verdadeiro é o poder do seu Deus, então venha para o meu templo. Venha para onde eu estou te levando. Mas eu não vou visitar a casa do demônio. Não tenho nada para fazer lá. Eu vou para a casa de Deus. É lá que a minha alma quer estar. Venha, desgraçado! Pela primeira vez, ele perde um pouco a paciência e ele tenta te dar um repelão. Faz um teste de Will, um save de Will. 17. Nossa, calma, é foda, né, cara? Eu tenho toda a graça de Deus. Você não pode me chamar de desgraçado, cria do demônio. Volte pro buraco que você veio. No que tu fala isso, aquela presença invisível tenta te puxar, mas não consegue. A tua mão escorrega por entre os dedos. Tu abre os olhos por um reflexo e tu vê uma luz, uma proverbial luz no fim do túnel, e tu não parece mais estar em ângulos não euclidianos, geometria que não existe no mundo físico. Tu parece estar simplesmente seguindo num corredor reto, rústico assim, mas que desemboca numa luz forte, parecendo elétrica, e num corredor forrado de azulejos. E tu começa a sentir cheiro de desinfetante. No que tu chega mais perto... Vou começar a cantar. Segura na mão de Deus. E vai. Tu te aproxima de um corredor, como eu falei, forrado de azulejos. Tem luz elétrica. Tu ouve ao longe um berro. Assim, um berro horrível de dor. Mas é humano. Acelera pra lá. Tu segue pra onde tu ouviu aquele grito. Tu percebe que não era cheiro de desinfetante, era cheiro de éter. Tu ouve uma espécie de cântico também. Parece estar vindo de uma porta lateral nesse corredor, de onde o cheiro de éter é muito forte. O que é que tu faz? Vou pra lá. Tu vê uma sala de cirurgia, simplesmente com uma porta larga, aberta, que dá pra lá pra dentro. Nessa sala de cirurgia, tu vê um médico, três enfermeiras, todos eles sem rosto, os rostos deles tomados por aqueles buracos negros, nossa, dentro dos quais parece haver o sol infinito, e com as bordas de vermes que caem pelos aventais cirúrgicos deles. Nossa, mano. Amarrado numa mesa de cirurgia, tá um homem musculoso, assim, ele parece um atleta. Ele se debate, mas ele não consegue se soltar porque ele tá amarrado por umas tiras fortes, assim, daquelas, tipo, feito pra conter pacientes psicóticos, né? Ele tá nu. Nos braços e nas pernas dele estão desenhadas linhas vermelhas. O médico tá com aquele avental cirúrgico manchado de sangue, parecendo um açougueiro. E ele tá com um instrumento muito bizarro, uma espécie de serra circular, que ele liga e começa a girar com um barulho muito característico. De uma outra mesa cirúrgica do lado desse cara, tu vê que tem outro torso musculoso, ainda vivo. E eu falo torso porque ele é um homem sem os braços e as pernas, com os cotos amarrados por torniquetes pra não sangrar até a morte. Vivo, consciente de alguma forma, com os olhos arregalados, berrando também, tentando se debater, mas já sem membros, cara. No teto pendem como de ganchos, como se fosse ganchos de açougueiro, membros humanos e também membros que parecem meio reptilianos. Parece, na verdade, com aquela Dona Sapa, né? A Frau Eisenkime. Braços e pernas grandes, cobertos de escamas com garras. Olha o Leonel. Uma voz vem daquele buraco no rosto do médico. Vamos ter que amputar. Vamos ter que amputar para você se tornar uma pessoa melhor, para você ser um membro da raça superior. Ele vai aproximando aquela serra de um dos ombros do homem. Tu faz alguma coisa? Vou tirar a pistola e dar um tiro pro alto. Quando tu pega a arma do Venkman no bolso do teu paletó, o Necronomicon cai no chão, porque tu tá com o outro braço quebrado. Mas tu ignora isso, levanta a arma, aperta o gatilho, pega numa luz elétrica, um corredor e a sala cirúrgica se enchem do eco do tiro. O homem que ainda tá com membros olha pra ti com uma esperança patética no rosto. O homem sem membros, cara, olha pra ti, lágrimas começam a escorrer dos olhos dele. Por favor, me me mata! Atire em mim! Atire em mim! E o médico e as três enfermeiras voltam aqueles rostos vazios pra ti. E o médico fala a mesma coisa. Fala, você tem o braço quebrado, é melhor amputar. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Vai se tornar um membro da raça superior. Um daqueles braços que tá pendurado no teto com um gancho de açougueiro, o braço daqueles reptilianos, se mexe como se estivesse ansioso por isso. Na tua cabeça, o Necronomicon ri, gargalho, da situação que tu tá agora. Caralho, maluco. O que que tu faz? Eu vou olhar de baixo pra cima, assim, apertar a mão na arma. Ezequiel 25:17. E vengaré com poder contra eles. Los castigaré com mi ira. E assim aprenderão que eu sou el Senhor. Faz o teu ataque. Chegou no limite do Azaghal. Ataque do Azaghal. Tirei 13. Tu acha que Deus vai te guiar, mas Jesus Cristo ensinou que não se deve usar da violência. Tu atira e o teu tiro pega na parede. E eles continuam andando pra ti lentamente. O médico com aquela serra. Uma enfermeira puxa uma seringa gigante, aperta o êmbolo e escorre um líquido amarelado e viscoso. E tu ouve... Coloque a arma. Você vai ser poupado. Foi o que aconteceu com Venkman. Deu certo. Não deu. É a melhor opção. Vamos ver se a tua força de vontade continua sendo maior do que a tentação do Necronomicon. Rola mais um save de Will. Enquanto isso, Faraday, Búfalo, O'Flanagan, vocês estão vendo uma luz no fim do túnel, parece ser uma luz elétrica vindo de uma abertura naqueles túneis rústicos, vocês ouvem uma gritaria e um estampido de um tiro. Fui na direção, correndo. Iniciativa. 21. 18. Faraday. 10. Vocês correm, entram naquele corredor, um cheiro forte de éter, vem o Dom Azaghal com uma pistola na mão, trêmulo assim, a mão da pistola no meio do caminho entre ficar apontada pro médico e pras enfermeiras e apontada pra própria cabeça. Ele parece estar lutando consigo mesmo, cara. Búfalo, tu é o primeiro a entrar na sala. Corro na direção dele rápido e já agarra na mão dele. Tu agarra, cara, com facilidade. Afinal, ele parece nem tá te notando. Tu pega o pulso dele, não deixa que o braço dele se dobre a ponto de a arma ficar na têmpora. E tu vê... aqueles quatro homens sem rosto, um médico e as três enfermeiras, eles olham pra ti, os vermes que estão cercando aquele vazio se agitam e tu ouve o médico falar, um belo espécime. É, sou mesmo. Ô Flanagan, o que que tu faz? Chão! Agarrei o Dom Azaghal, dei um suplê nele. Caralho, vai matar o velhinho. 15, menos 5, 10. Tu ainda tá mais bêbado do que tu tá acostumado. E aqueles horrores estão pesando na tua cabeça. A metralhadora é mais selvagem do que tu lembra. Mas tu consegue varar o médico que tava na frente deles. O corpo dele quase se despedaça. Ele cai pra trás. Esse cara não parece ter sangue. O buraco no rosto de uma das enfermeiras traga a rajada de balas. E ela dá mais um passo na tua direção. Isso não parece afetar ela. Mas então tu vai movendo a submachine gun. E a mão dela é estraçalhada. Ela vira o rosto pra mão, que agora é só um corpo. E só parece ter interesse, não parece sentir dor. E como tu tá ainda... bêbado e muito desorientado, uma das tuas rajadas acerta aquele homem que tava preso. Cotoco ou inteiro? Para ou ímpar? O que que tu quer? Para ou inteiro? Foi no inteiro. Ah, porra. E é varado pelas balas, sangue espirra. Ele morre no meio do horror, de surpresa, sem entender o que tava acontecendo. Ô Flanagan, esse é o terceiro inocente que tu mata só hoje. Eu matei o 3D também, né? E a namorada do 3D também, cara. Tu matou os dois de forma horrível. Tu ouve, ô Flanagan, a voz do Necronomicon falando na tua cabeça. Muito bem. Muito bem. Continue assim. Continue assim. Afinal, o que é que são vidas humanas em um universo que não tem sentido? Um vazio em que só se pode preencher com algo. Nada faz sentido. Todos vão morrer. Continue assim. O Flanagan, você na verdade é um dos nossos. Você na verdade vai ser um dos meus. Não se preocupe, nós vamos estar juntos. Próxima vez, tu tiver que fazer um teste de sanidade, tu vai ter uma penalidade de 10. Nossa. Caraca. Tu matou 3 inocentes hoje, cara. É horrível. Peraí. Mas e quantos nazistas? Vamos fazer essa conta aí. Peraí, como é que tá a ameaça? Porque eu ainda não ataquei. Tem 2 enfermeiras intactas e uma sem mão. E são elas agora. Enquanto o O'Flanagan tá atirando sem parar, enquanto o Buffalo tá com o Dom Azaghal no chão, as duas, cara, andam lentamente na direção de vocês, sem parecer ter medo nenhum. E vocês ouvem as duas falando: vai ter que amputar. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Vocês são bons exemplares. Vocês são bons espécimes. O O'Flanagan, uma delas, tenta te agarrar. Ninguém resiste. Caraca. Ela agarra a tua cabeça e vai puxando em direção ao rosto dela. Faz um teste de força. 17. Tu é bem mais forte, tá conseguindo resistir. Enquanto isso, Búfalo, tu tá com o Dom Azaghal no chão, tu acabou de cair. Quando tu nota, tem uma enfermeira aqui em cima de ti e ela vem com uma seringa, cara. Eita, ah, tá, menos mal, ufa, menos mal. Achei que era spell. Ela vai tentar te acertar aqui. Ela aproxima a seringa de ti, mas tu consegue afastar com a mão. Opa, dependendo da seringa, a gente até aceita, mas... Ah, que Faraday, é tu. Ah, meu Deus. Eu vou em direção ao O'Flanagan e enfio a antena do osciloscópio na cara dessa filha da mãe. 18! Cara, tu enfia a antena dentro do rosto dela. Quando ela tá agarrando o O'Flanagan, pela primeira vez vocês colocaram algo dentro. A antena do osciloscópio parece se esticar, como se o próprio espaço fosse distorcido lá. Tu vê estrelas lá dentro, cara. Tu vê coisas que parecem dançar, coisas mais escuras que a própria escuridão. E a antena do teu osciloscópio vai se esticando, cara, até o infinito. Aciona a eletricidade. Cara, tu aciona a eletricidade. Esse efeito se desfaz. A enfermeira larga o O'Flanagan, cai pra trás, dá um guincho, não é um grito humano, cara. É um verdadeiro guincho. Os vermes vão pra todos os lados. Por um momento, tu olha pra ela e não tem mais o buraco com o infinito. Por um momento, tu vê só uma ferida horrenda no crânio, parecendo escavado com carne e pedaços de osso lá dentro. Nesse momento, ela cai pra trás e fica inerte. Então volta o infinito a aparecer lá dentro. Mas parece estar fora de combate, pelo menos por enquanto. Tu só tem mais um uso do teu osciloscópio improvisado. Búfalo, é tu. Ah, bonitão. Vamos lá. Eu tô no chão, né? A mulher veio com a seringa e errou, né? Uh-huh. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um bico no joelho dela pra ela perder a postura e vir cair pro tronco. E quando ela vier, eu vou meter um cruzado, que eu não vou dar um direto pra não perder minha mão, né? Vou dar um no buraco, né? Então vou na lateral, vou na têmpora ali, vou lá e dar um cruzado. 13 mais 13, 26 no primeiro ataque. Caramba. E o segundo eu tenho só mais 8. 12 mais 8, 20. Cara, então... tu chuta o joelho dela com violência. Ela se desequilibra. Tu dá o gancho girando o tronco. A tua mão fechada, enorme, bate na têmpora dela. Ela voa pro lado, cara. Nossa. A seringa cai no chão, se espatifa. 17 de dano, hein? Caraca, olha o seu boxer. O médico e as 3 enfermeiras estão fora de combate, pelo menos por enquanto. Eu não parei de atirar. As enfermeiras que ainda estavam vivas, mas que estavam atordoadas, estavam fora de combate. Tu vara elas, bala, não sai quase nada de sangue, que é perturbador. Tu vê as balas entrando nos vazios e também perfurando troncos, braços. Tu acaba matando também o pobre coitado que tava sem braços e pernas. A sala é toda perfurada, cara, com todas aquelas rajadas de metralhadora, os azulejos se estilhaçam. Uma luz elétrica explode. Cara, vocês veem que o O'Flanagan tá com os olhos vidrados, assim, fazendo isso. Eu deixo ele terminar, né? Deixa o rapaz se divertir. É, tem que acabar as balas dele. Acabou a munição, O'Flanagan. Eu viro a arma, pego ela pelo cano e começo a dar-lhe com a parte de trás nas enfermeiras no chão. Cara, tá fervendo esse cano, né, meu? Tu acabou de descarregar um pente inteiro. Tu sente as tuas palmas queimando. Eu não tô sentindo nada, apenas ódio! Seguinte, tu vai batendo com a Light Machine Gun enquanto tuas mãos são queimadas pelo cano quase incandescente, cara. Tu vai batendo nas enfermeiras e nos corpos dela. Cara, até que aquela carne vira uma papa. Cara, é muito enervante. Peraí, mas a carne que virou papa é da mão dele ou da... Não. É do corpo das enfermeiras do médico. Tu, um dos teus golpes, esse acesso de fúria, cara, tu enfia a coronha da Light Machine Gun dentro do buraco, aquele vazio do rosto, e, cara, ela fica trancada lá dentro. Tu olha, ela parece se estender até o infinito. Tu vê, cara, que de lá de dentro do rosto de uma delas, sai um tentáculo muito fino, acaricia os teus dedos. Que nojo. Tá ofegando. tudo em silêncio. A sala tomada. Eu não posso segurar esse tentáculo? Pode, por favor. Que caralho, felicidade do cara. Acho que eu não devia ter feito isso. Cara, 4. Cara, tu segura no tentáculo. E o tentáculo te segura de volta. Eu rolei mal, na verdade, vou ser bem honesto com vocês. Eu rolei 7. Então, o tentáculo é mais forte, bem mais forte. Ele vai te puxando, a tua mão vai entrando dentro daquele buraco, até o pulso, cara. Tu começa a sentir um frio muito grande, um frio enregelante nos teus dedos. Faz um teste de fortitude. Eu acabo de tirar um 1. Putz. Oh, não! Ah, não! Eu vou agarrar no braço dele, vou botar o pé, que seria no pescoço da criatura, alguma coisa, e, cara, e vou puxar pra fora, cara. Vou tentar tirar ele dali. Tu puxa, faz um teste de força. Tu tem mais chance. Sim, tirei 17. Tu puxa o Ofana, tu vê. A mão dele vai saindo daquele vazio e ela vai se esfacelando, cara. Ai, meu Deus. Ofanagan, tudo que tu sente é frio, um frio intenso, e ele tá sem mão. Como é que tá o cotoco? Tá seco. Não, o Tocano vai abraçar o Faraday e falar assim, ó, Faraday, eu não me sinto muito bem. O que vocês fazem? Temos que sair daqui. De vez em quando eu solto o espanhol só pra lembrarem que eu sou espanhol. O que você quer dizer com sair daqui? Nós temos que dar um fim nisso aqui. Nós temos que destruir esse livro. É o único jeito de a gente calar esse livro. Bati com o livro na cara dele. Eu só dou aquele bloco assim, levantou o braço assim, aquele braço torneado, largo, que é quase um livro. Ah, cara. O Azaghal literalmente usou o Necronomicon pra bater no amigo dele. Búfalo, tu vê numa fração de segundo a capa de couro, buracos pros olhos, buracos pras narinas e dentes colados. Tu bloqueia. E o Necronomicon, o Dom Azaghal fala na tua cabeça e diz: Sim. Era exatamente isso. Para baterem seus amigos, você sabe que tem coisas muito melhores que você pode fazer. Minhas páginas só não pode me colar. Você pode convencer esse búfalo selvagem sempre. A obedecer a Deus. Você pode. Eu vou pra porta, eu vou embora. Espera, Dom Azaghal. Onde você tá indo? Me vou. Mas pra onde? Fala lá, puta madre que tu é pra que isso? Realmente o livro agora tomou conta desse velho. Tem sentido a gente ir embora agora. A gente veio aqui pra destruir o livro. Tudo que a gente fez trouxe até esse momento. E qual a sua ideia? Entrar no labirinto maldito, esperar eles despedaçarem a gente inteiro e fazer o que com o livro? Peraí, a mulher que o Tucano botou a mão dentro da cabeça lá, ela, o que aconteceu com ela? Ela, a maior parte dela virou uma pasta. Uma parte do rosto dela tá destruído. E, tipo, da cabeça, né, dela tá destruída. E tem uma parte que é um pedaço ali de vazio. Ela tá inerte, cara. Vamos botar o livro no buraco da cabeça dela. Se comeu a mão dele, vai comer entrega, o livro. Entrega o livro pra quem quer destruir o mundo, é isso. Se o tentáculo sair dentro da cabeça dele, provavelmente é qualquer coisa que esteja lá dentro desse tentáculo que é o livro. A gente vai estar entendendo. É isso! Búfalo, você é o cara mais são aqui. Quando o Faraday botou o osciloscópio dentro da cabeça do bicho, o que aconteceu? O portal se fechou por um segundo, virou só um buraco feito de carne e osso, e depois voltou. Se isso é um portal pro inferno, a gente pode jogar uma bomba no inferno! Uma bomba no inferno! Que jogar então um osciloscópio gigante. Ou isso, caralho! Vamos levar essa cabeça! Hã? Vocês não estão entendendo? Nós temos aqui, eu vou pra perto da cabeça, um portal pro inferno. E a gente pode destruir o inferno. Eu não vejo como uma granada de mão pode fazer isso. A gente não precisa jogar uma granada de mão, a gente pode jogar outra coisa. E algo mais poderoso. O que você está sugerindo? Arrancar uma cabeça e levar conosco? É, isso aí. A gente faz uma antena elétrica dessa gigante aí e mete na cabeça. Vai foder o inferno. O que você acha que vai acontecer quando você decepar uma cabeça dessa? Você acha que ela vai manter o portal aberto? Ou seja lá o que for isso? Mas o corpo está todo desfolado aqui. Qual é a diferença de tirar a cabeça? Ô, Faraday, você é um homem da ciência. Tem lógica isso? Olha só, vocês estão falando de lógica? Nós estamos olhando para um portal para o inferno. Você botou a sua mão dentro desse portal e sua mão desapareceu. Ela está agora coçando o cu do demônio. Dona Zagal, até agora a sua reza não deu certo. O que deu certo é a maquininha do doutor. Se vão me perguntar o que eu vou fazer, é o que o doutor definir. Você tá me entendendo? Calma, vamos pensar aqui. Você tem um fulano, presta atenção, corta a cabeça. Não faz sentido. Com o quê? Não faz sentido cortar a cabeça? Tem o serrote, tem um monte de coisa aqui. Instrumento pra cortar membros não tá faltando aqui. Como é que nós vamos sair daqui com uma cabeça de demônio? Eu não tô acreditando. Eu vou pegar o serrote. Deixei o livro no chão e vou pegar um serrote pra cortar a cabeça. Eu tô olhando pro livro assim, com quem não quer nada, assim, de longe, só de canto de olho. O livro parece tá quieto. Tá, deixa ele quieto ali. Bem quieto. Faraday, se as tuas observações e especulações estiverem corretas, isso que o Don Zagal tava falando é parcialmente viável. Eu disse parcialmente. Ele tá falando em destruir esse outro mundo, dimensão, plano de vibração, seja como tu quer chamar. Nada até agora indica que a antena do osciloscópio destrói essas coisas. O que ela faz é estabilizar essas coisas. Quando tu colocou a antena dentro do buraco lá do Faceless, o que aconteceu foi que por um segundo virou um buraco normal. Tu acha que se vocês não estão conseguindo prender algum monstro, deus, demônio, criatura, o que quer que seja, num plano o tempo suficiente pra fazer alguma coisa contra ela, vocês podem usar esse mesmo princípio da física pra prender ele e então atacar ou fazer o que vocês quiserem fazer. Mas simplesmente usar isso pra destruir, tu acha que não vai fazer, não vai dar certo. Dom Azaghal, tu te ajoelha e começa a serrar um pescoço de uma pessoa, tipo, uma situação. Tu nunca achou que fosse acontecer contigo, cara. Eu tô me segurando pra não vomitar, tá, Ju? A cena é realmente repugnante. Mas, depois de algum tempo, o Dom Azaghal, com um braço só, porque o outro tá quebrado, ele tem que se apoiar com os joelhos, Dom Azaghal consegue, aquela cabeça se desprende. O buraco ainda tá ativo depois de cortar a cabeça? Sim, o buraco tá ativo. O portal do demônio não tá preso no corpo, tá preso na cabeça. E agora a gente tem uma porta pra atacar o demônio. Dom Azaghal, tu tá com muita dor do braço quebrado. Tu ainda tá cheio de hematomas no corpo que tu tá ignorando. O Flanagan tinha te jogado o cantil, então a tua cabeça tava doendo. Cara, e tu tá com a cabeça decepada na mão e colocou numa sacola. Cara, é o ponto mais baixo da tua vida, de longe. Não, não é. É o ponto mais alto. Aqui acaba a guerra. A gente vai derrotar o demônio com esta cabeça. Tá, e qual é o plano? Não sei. Olhem para nós, olhem como estamos. Em frangalhos, quebrados, amputados. Nós não venceremos dessa forma. Temos que lembrar de nosso tempo na guerra, nas trincheiras. Saber o momento de recuar, de retornar à base. Por mais difícil que seja. O Flanagan, você sabe, você esteve lá comigo. Búfalo, você era só um garoto, mas você se lembra dos sacrifícios. Temos que retornar à base, temos que colocar nossas mentes em um lugar são, recuperar nossos corpos. E vamos lutar, mas recuperados, com estratégia. Como na guerra, nós vencemos uma guerra dessa forma. Faraday, vem aqui. Preciso falar um negócio com você. O que é? Abracei ele aqui, falando aqui do pé do ouvido. Faraday. Te considero pra caramba. Faraday, você tá me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim. Então é o seguinte, se eu falar que a gente vai embora, se eu concordar com você, você para de falar? Bom, vocês podem tentar achar de novo aquele caminho oblíquo que vai levar de volta pro labirinto, ou vocês podem seguir por esse corredor hospitalar. Vamos pelo corredor hospitalar, temos que sair daqui. Vocês seguem pelo corredor. Depois de alguns minutos, vocês chegam a uma porta de metal moderna, assim, pesada. Vocês passam por ela. É como se vocês tivessem chegado em outro mundo, porque todo aquele horror ficou pra trás, o cheiro de éter, o cheiro de sangue, o cheiro de pólvora ficou pra trás. Agora tá tudo em silêncio. Mas vocês sabem que vai ter guardas por aqui, pra algum lugar, e vocês ainda estão no subterrâneo de um estádio. Então se vocês quiserem sair ensanguentados, maneta, braço quebrado, um saco com uma cabeça dentro, que vocês têm que ser furtivos de alguma forma. O que eu consigo ver na minha frente, assim, quando eu abro a porta? O que eu enxergo? Cara, é um corredor de concreto vazio, segue pros dois lados, segue exatamente a mesma estrutura dos corredores que vocês já tinham estado antes. Bem ao longe, tu ouve a voz de duas pessoas conversando em alemão. Eu vou nessa direção, mais devagar, entendeu? Uhum, tu vai indo, tu vê que tem uma esquina, assim, né? Dá uma olhada, tu vê, são dois guardas, uniforme marrom, faixa com a suástica nos braços. Cara, estão batendo papo, assim, sabe? Aquela coisa, ah, tá tendo um evento ali em cima, a gente não tá conseguindo ver. Qual a distância que eu tô da esquina pra eles? Uns 5 metros. Tá. 5 metros dá pra mover e bater. Tá. Eu fico de olho assim, eu fico tentando pegar o timing certo pra poder, tipo assim, na hora que, sei lá, um deles tenta acender um cigarro ou alguma coisa, pra que ele não tenha tempo de puxar a arma, entendeu? Sacar a arma. Uhum. Tá. Vou ficar nessa tensão. Cara, tu vê que eles estão conversando assim, um deles se vira pra apontar pra própria escadaria, faz um teste de furtividade e já o teu ataque. Tá, beleza. 17. Tu corre, eles só te notam quando tu tá quase em cima deles, se viram, não tem tempo nem de falar. Tu dá um uppercut em um, eles voam um pouco pra trás e um gancho na têmpora do outro. E cai também os dois desacordados. Tá. Beleza, pego os dois pelo colarinho e arrasto. Beleza. E aí? O que serve de tamanho em cada um. O O'Flanagan serve bem. O Faraday vai ficar um pouquinho justo, que o Faraday é um senhor robusto em inglês. Dom Azaghal vai ficar meio frouxa, porque ele é magrelo. Tá, e minha roupa vai ficar quase um colã, né? Cara, a gente não cabe, tá muito grande. Tá, beleza. Então, assim, bota o Flanagan com a roupa, bota o Faraday com a outra roupa. Tá. Vocês se vestem, então, com as roupas de soldados nazistas. Eu vou botar a mão no bolso, tá? De mão. Assim, cara, vocês estão claramente em estado deplorável. Isso que a gente sair daqui como se nós tivéssemos sido atacados dentro do estádio. Vocês pode ser, cara. Levando a gente pro lado de fora. É, a gente ia gerar pergunta, cara. Não vai. Eles dois escoltam a gente. Bota a gente na ambulância. Fica, fala que tá passando mal. E eu tô realmente aqui passando mal. Exato. Daí é bluff. Eu tenho bluff alto. Pego o Dom Azaghal, boto ele no meu colo e falo, meu avô caiu da escada. Eu posso ir pra outro guarda e pedir uma ambulância imediatamente. O Dom Azaghal deve tá putaço, né, cara, nos braços do búfalo, assim. Aproveitando que ele tá no meu colo, dá aquele apertinho assim de chamiguinho, sabe? Oi. Vocês sobem essa escadaria, já ouvem o barulho da multidão lá em cima, sobem mais uma escada, e logo em seguida, dois guardas olham pra vocês e falam: o que está acontecendo? Que é isso? Quem são vocês? Não. Em alemão. Faz paciente. Caindo da escada. Eu falo assim: homem, rápido, uma ambulância. Eu falo em alemão, porque eu falo alemão. Então fala alemão. Fala aí. Schnell bitte an Krankenwagen rufen. Cara, o jovem nerd fala alemão muito bem. Já ouve o tempo que eu falei alemão. E aí eu explico que esse aqui, você não tá entendendo, esse aqui é Búfalo, um boxeador, e o avô dele acabou de cair na escada. Nós temos que levar isso aqui antes que se torne um escândalo. A abertura da Olimpíada deve ser perfeita. Nós ouvimos isso de todos os nossos superiores. Ein Krankenwagen! Einen Krankenwagen! Os guardas lá ficam meio desconcertados ouvindo o que tu tá falando. Faz um teste de bluff. Tu vai ter um bônus, porque a ideia de vocês foi boa. E você tem o búfalo, que é a celebridade. Tá bom, peraí. 19, madapaga. Os dois soldados se olham e eles nem precisam falar. Um deles puxa um apito, sopra várias vezes, assim, pra abrir caminho. E ele fala assim: Sie müssen in dem Krankenwagen fahren. Schnell, schnell, schnell. E vocês vão sendo escoltados por esses dois soldados, cara. Tudo passa num borrão. Eles vão abrindo espaço muito rápido, vão tentando afastar os jornalistas, as próprias câmeras de TV. Afinal, essa é a primeira Olimpíada que está sendo televisionada. Não pode dar nada errado. E antes que vocês percebam, Dom Azaghal está sendo colocado numa maca dentro de uma ambulância. E quando vocês se dão conta, a ambulância sai com a sirene ligada. Nossos problemas não estão resolvidos. Como vamos sair da Alemanha? Peraí. Eu tenho os meus amigos do partido. É verdade, cara. Vocês foram num bar irlandês, em Berlim, que tinha um pessoal simpatizante do Sinn Féin. Olha que beleza. Olha só, nós temos um problema aqui, porque esse motorista da ambulância vai deixar a gente no hospital. Eu quero ir pro hospital. Eu quero ir pro hospital. O troço tá quebrado e ninguém botou num lugar o outro. Eu vou ficar com o braço torto. Eu vou esperar o sinal ficar vermelho. Cara, ele para num sinal vermelho. E batalhão. Fala um ataquezinho aí pra nós. Grapplezinho? Aham. 20. Ai, caraca. Boa. Pega ele por trás. Um batalhão perfeito. Ele fica tenso só por um segundo, então amolece. Dorme. Tu tira ele do banco do motorista. Tu sabe mais ou menos onde que é o bar irlandês, o Shamrock, um nome muito criativo, que o O'Flanagan tinha seus contatos lá. Vocês conseguem passaportes, documentos falsos, passagens de última hora. É uma coisa que custa muito dinheiro. Vocês estão com a roupa do corpo. É só o que eu tenho. E vocês entram no primeiro avião de volta pra Londres. Não é um voo luxuoso como foi o da vinda. Pelo contrário, é um voo muito mais apertado. Onde ninguém checa se você tá carregando uma cabeça e um livro do demônio. O voo é horrível porque o Necronomicon sussurra na cabeça de vocês. E vocês sabem que também ele tá sussurrando na cabeça dos outros passageiros. Tem duas pessoas aqui que são muito importantes e vocês não querem que elas sejam tomadas pela loucura do Necronomicon. Pilotos. Não. Você não vai derrubar a avião e acabar com a aventura agora. Ia ser revolta de todo mundo. Cara, mas se isso acontecer, não sou eu que vou derrubar. São os dados e o Necronômico. Cara, é o seguinte. Foi de navio. Puta que pariu. Na verdade, vocês têm duas chances. Para o avião cair, o piloto e o copiloto têm que sucumbir. Piloto. Cara, piloto, em inglês, provavelmente veterano da Primeira Guerra, como eram quase todos os pilotos nessa época. Ele rolou um 20 natural. Puta que pariu! Cara, eu juro pra você. Eu juro pra vocês, eu vou mandar a foto pro grupo, cara. O 20 desse dado é uma estrelinha que protege de tudo. Ou é horrível, tem muita turbulência, tem muita incerteza, mas enfim. O avião aterriza pesado no aeroporto de Croydon. E vocês nunca se sentiram tão aliviados de pisar no chão mais uma vez. 1936 chega ao fim. Um inverno rigoroso anuncia uma época amarga e escura para todo o mundo. As nações da Europa pegam em armas, olhando suas fronteiras com medo. O povo vê seus próprios vizinhos com desconfiança e ódio. O ditador soviético Joseph Stalin deu início ao grande expurgo, matando e aprisionando milhares de cidadãos considerados perigosos ao regime comunista. Adolf Hitler e Benito Mussolini formaram o eixo Roma-Berlim. Segundo o ditador italiano, a Itália e a Alemanha são o eixo ao redor do qual a Europa gira. A Alemanha também firmou o Pacto Anticomintern com o Japão, em busca de proteção mútua contra a assim chamada ameaça comunista. Estas alianças sinalizam quais grandes potências serão aliadas e quais serão inimigas. Hitler domina o povo alemão no presente e busca controlar seu futuro. Todos os meninos entre 10 e 18 anos são agora obrigados a integrar a organização paramilitar chamada Juventude Hitlerista, sendo doutrinados para a obediência total ao partido nazista. Enquanto isso, uma crise de sucessão monárquica abala a Inglaterra. O rei Edward VIII abdicou da coroa após menos de um ano no trono, para casar com a socialite americana Wallis Simpson. Em face à ameaça crescente, o Reino Unido de repente se vê sem seu maior ícone. Não parece haver líderes, exceto ditadores. Não parece haver saídas, exceto a matança. O que resta para as pessoas comuns, exceto o terror? Thomas Faraday, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com os senhores. Aqui é Giacomo di Monte, ou Búfalo, e não se preocupe, O'Flanagan. Você não pode estar podendo bater palmas, mas eu estou aqui para te dar uma mãozinha extra. Aqui é o Jimmy O'Flanagan, e são só 5 unhas a menos para cortar. E eu sou Dona Zagal, e isto não se acaba até que se termina. Eu sou o Leonel Caldela, e no final os vivos terão inveja dos mortos. Caralho. Mas, por enquanto, vocês ainda estão vivos. Vocês acabam indo para casa do Thomas Faraday por um misto de instinto e de confusão, de não saber mais o que fazer. Mesmo o Dom Azaghal, que conheceu há pouco tempo todos esses malucos, ou mesmo o Jimmy O'Flanagan, que odeia esse ar aristocrático, sabem que vocês estão no meio de algo muito maior agora. Então vocês acabam usando a casa do Thomas Faraday como uma espécie de refúgio, quase uma fortaleza, assim, Quando aquelas portas se fecham, vocês ficam com o jardim bem cuidado ao redor de vocês. Parece que vocês finalmente podem respirar e deixar o corpo e a mente de vocês se recuperar um pouco, né? Alguns nunca vão se recuperar das sequelas físicas ou mentais, mas vocês pelo menos podem ter uma oportunidade de ter algum alívio. No momento em que vocês estão em Londres e não estão mais fugindo de nazistas e não estão mais com um avião prestes a cair, as coisas ficam bem mais fáceis. A pergunta é, a cabeça a gente pode ter colocado numa coisa melhor do que um saco? Pode botar num jarro de vidro, irado. Não, a cabeça não apodrece, ela parece completamente conservada, incorrupta. Imediatamente providencia uma gaiola de Faraday pra colocar o Necronômico. Eu vou dar uma saída, tá? Uhum. Vou dar uma volta. Onde é que tu vai? Ah, quando eu voltar, eu falo. É, o Flanagan, mais uma vez, sem falar nada pra ninguém, se ausenta. Quando vocês olham, ele já tá saindo. Um mordomo pergunta, senhor, gostaria de um carro? Não responde nada. Sai batendo a porta. Dona Zagal, tu acabou de passar por experiências muito intensas, contatos com demônios que talvez nenhum outro homem da fé tenha tido desde a Idade Média. E tu sabe que pela ordem a qual tu pertence, deve te reportar. Tu não pode deixar isso só pra ti. Tu é parte de uma hierarquia. Verdade. Agora eu quero ver. Vou pegar a cabeça, o Necronômico e vou sair. Dona Zagal, presta atenção. Falou. Presta atenção você. Presta atenção você. Presta atenção você. Sim. Você acha que aqui ele tá seguro? Eu quero levar ele pra nossa ordem. Lá eles vão saber o que fazer. Não aqui, no meio do bando de pagãos, um bêbado, um namorado de cachorro. Eu não quero ficar... Olha, chega de brincar. Chega vamos de chamar brincar. A igreja para cá. Já morreu um. Quanto o outro perdeu a mão. Vamos o outro chamar a igreja um relógio, para cá. Se isso tivesse alguma importância, quanto mais a gente vai ter que perder. Vamos levar isso pro Vaticano. Vamos chamar a igreja para ver primeiro isso. Não vai suportar uma outra viagem daqui até lá. Você lembra do avião? Você lembra do avião? A Inglaterra não tem a igreja que você pertence, você sabe disso? Eu acho arriscado. Podemos ir lá, reportar a eles e trazer eles para cá. Então vai, eu fico aqui esperando. Não, vamos juntos. Você não, eu vou ficar aqui tomando conta do livro. Eu não saio de perto desse livro e dessa cabeça. Eu acho que o livro e a cabeça ficam aqui. Concordem que eu vá até a igreja e faça um pedido, um corro, algo que possa vir aqui e ajudar a gente de alguma forma? Sinceramente, eu não acho que isso vá ser algum benefício. Eu sinceramente não sei porque você está pedindo a opinião dele enquanto eu estou mandando você fazer uma coisa. Façam o que quiserem, mas o livro não sai daqui. Bom, Dona Zagal, me dê uma carta, um selo, algo que eu possa representar o seu nome, então. Aí eu vou escrever a carta. Na verdade, Dona Zagal, tu falou no Vaticano, mas tu pertence a uma ordem mais interna. Eu não quero dar bandeira, não quero dar bandeira. Isso aqui. Dona Zagal, uma Londres. Vocês, então, estão nesse impasse. O Búfalo recebe uma carta de próprio punho do Dom Azaghal. Quando eu entregar a carta, eu vou falar pra ele. Você sabe que você não tem que ir... Aí eu vou puxar ele de lado, assim, pra ninguém ouvir. Você sabe que você não tem que ir pro Vaticano, né? Ah, não? Você tem que ir pra Madrid. Ah, sim. Aí é bom que é mais perto. Deixei ele ir. Tá. Eu vejo a carta, se tem um endereço na carta, alguma coisa, algum... O que que tu deu pra ele, Dom Azaghal? Eu dei uma carta pra ele endereçada ao Opus Dei, né? Beleza. E tu, o que que vai fazer? Bom, eu vou pra minha casa. Uhum. Preparo uma mala, um dinheiro, dou uma passada no bordelzinho só pra dar aquela relaxada. Que merda, velho. História do mundo. Faraday, os empregados, eles esperam instruções, né, do que fazer, o que servir, o que vai acontecer, o Dom Azaghal vai ficar aqui hospedado. Eu fico muito calado tu e... Tu sabe que tem sussurros na tua casa a respeito do que aconteceu com o Billy, mas não sei se tu tá disposto a responder eles. Os empregados, todos eles gostavam muito do Billy, eles estão muito curiosos e muito preocupados. Não falo nada, deixa os empregados, eu não falo nada com eles, não sabe, não... Cara, vocês estão completamente perdidos. Realmente, além de saber que existia um ritual que aparentemente ia criar uma raça superior e que talvez já tenha acontecido, talvez não, vocês não têm pista nenhuma, cara. Começar a fazer experimentos de campos eletromagnéticos em volta do Necronômico e da cabeça. Tentar entender a reação, fazer medições e anotar tudo. São dias muito silenciosos e muito peculiares dentro da mansão do Faraday. O próprio Thomas Faraday fica fazendo os experimentos dele com a eletricidade, o magnetismo. Enquanto isso, Dom Azaghal fica se flagelando e rezando, lendo passagens da Bíblia, tentando se proteger, se fortalecer contra tudo isso que vocês estão enfrentando. Os empregados nunca se sentiram tão assustados. Vocês não sabem se é por causa do próprio Necronômico ou se é por causa do Dom Azaghal, ou ainda se é porque eles acham que o patrão deles enlouqueceu completamente. De repente, depois de alguns dias, vocês ouvem uma batida na porta principal da casa. E um empregado teu vem e anuncia: Sir Faraday, seu amigo, o Flanagan, eu pelo menos acho que é ele, está aqui. Mande ele entrar. Acho que é ele? É, ele falou, acho que é ele. Eu ouvi isso? Sim, tu tava ali perto, ouviu isso. Vou olhar pra porta. Jimmy, descreva-se. Tô com paletó, camisa fechada até o último botão, cabelo penteado. Virou evangélico. um gelzinho, uma goma no cabelo, pra deixar ele arrumado, não ficar desgrenhento, barba penteada. Ele tá super bem arrumado, realmente ele agora parece estar bem ajustado nessa casa opulenta. Eu fui andando em direção ao Flanagan. Ok. Olhar pra ele. Assim, ele não tá normal. Não, cara, não tá. Ele tá com alguma coisa no lugar? Ele tá com as duas mãos? Não. Tá maneta, cara. Tá com a manga do paletó, assim, tá pendendo um pouquinho depois do pulso. O que está aprontando? Sai daqui, seu velho. Ah, agora você tá normal, beleza. Não sei o que aconteceu com você, Flanagan, mas eu espero que tenha trazido alguma resposta, porque eu não encontrei nenhuma. Não temos nenhuma dica. Não temos nada. Se ao menos tivéssemos algum tipo de documento de nossa visita. Se tivéssemos uma foto, talvez. Uma foto. Aí eu olho assim pro Dom Azaghal. Tô rezando ajoelhado no milho. Ei. Peraí. O Búfalo não tinha uma câmera, não tava com uma câmera? Sim, o Búfalo inventou o selfie e a foto de asa de avião. Dom Azaghal, você tinha a câmera fotográfica de Búfalo? Lembra-se, você tirou fotos daquele corredor pra iluminar o caminho. Onde está essa câmera? Eu sei lá, eu vou cuidar de câmera de Búfalo? Não é possível. A gente trouxe coisas de volta de lá, não trouxe? Sim. A câmera tava no pescoço do Búfalo. Cara, você só não conseguiram trazer as coisas que tinham ficado no hotel. A gente só não conseguiu trazer a minha mão de volta. Até cabeça a gente trouxe, mas minha mão. Peraí, eu vou procurar a câmera do Búfalo. Tu acha, cara? Vocês devem ter deixado tudo jogado na tua casa quando vocês chegaram. Os empregados, obviamente, arrumaram. Botaram nos quartos. É, e tá, a câmera tá ali num dos quartos de hóspedes. Caraca, a gente tem que revelar essas fotos. O Dono agora tirou foto daquele corredor. Tu vai mandar revelar as fotos? Uhum. Os laboratórios que fazem isso não são muitos, mesmo numa metrópole como Londres. Em geral, muito mais comum fotógrafos ou jornalistas usarem câmeras do que pessoas comuns, assim. Só porque o Búfalo é um cara rico, uma celebridade, que ele pode ficar usando uma câmera assim pra cima e pra baixo. Mas vocês, de alguma forma, os teus empregados conseguem o laboratório, tu nem sabe como, nem toma conhecimento. E se passa mais ou menos uma semana. Durante esse tempo, tu fica fazendo experimentos, o Dom Azaghal fica se chicoteando, vida normal, assim. Até que um dia, senhor, as fotos que o senhor mandou revelar e ampliar estão aqui. Eu deixei-as num envelope na sua mesa de cabeceira. Ah, vou direto, pego elas. Vou lá de curioso também. Você sabe que no meio dessas fotos tem uns nudes, né? Lembra que eu falava que eu mandava nude disso aí pras pessoas. Faraday e Dom Azaghal. O Flanagan, tu tá lá também? Tô. Vocês vão olhando as fotos, cara. As primeiras não são fotos que o Não. Lógico, eu falei pra você que eu batia nude e mandava pelo correio, ainda por cima. Que desgraçado. Só vou rasgar as fotos e jogar na lareira. Depois dessas fotos, os empregados vão ter muito o que falar sobre mim. Cidade inteira, inclusive. Tu não vai ser mais convidado pro clube de cavalheiros. É outro clube que vai convidar ele agora. Depois dessas fotos, tu vê as fotos do Búfalo tirando selfie no avião com o Dom Azaghal. Finalmente essas fotos. Cara, assim, o Dom Azaghal, ele tá muito brabo, cara. Tipo, tá com os olhos arregalados de medo e a boca torcida pra baixo de fúria. Peguei essas fotos também, rasguei e joguei no fogo. Mas assim, cara, tu vai passando aquelas fotos desesperado, o Dom Azaghal rasga, joga na lareira e até que tu pega uma foto, já mal tá olhando, assim, tu pega uma foto, tu para. Porque tu lembra que o Rex falou no último jogo que ele tinha tirado uma foto, uma selfie com o Necronômico. Filha da puta, cara. Ele descreveu essa ação. Sim, é verdade. Essa selfie que ele tirou com o Necronômico, teoricamente, tava dentro do hotel. Tá lá o Búfalo sorridente, tá lá o Necronômico, mas o fundo da foto não é um quarto de hotel. O fundo da foto parece ser um tipo de ilha, uma região bem pedregosa, assim, com uma, tipo, quase uma torre, assim, cara. Uma, como se fosse uma coluna de pedra, mais de uma, na verdade, enorme ao fundo, com um mar tempestuoso. Tu vê aquilo, Faraday. Tu também vê, Dona Zagal. Vocês não sabem como que esse fundo apareceu. Eu vou pegar a foto da mão do Faraday. Como isso é possível? Isso é uma ilha? Vocês olham aquilo, passam mais algumas fotos, assim, idiotas do búfalo. Daqui a pouco tem as fotos que o Dom Azaghal tirou no túnel. Algumas delas são só o túnel, com aquelas pinturas rupestres, mas... Em algumas, ele pegou um canto do Necronômicon sem querer, né? Porque ele não tava apontando pra lugar nenhum, só queria usar o flash. Nessas em que aparece o Necronômicon, o fundo não é mais o túnel. O fundo é essa ilha também. Espere, alguma frequência do Necronômicon fez com que... Eu não sei explicar isso realmente, mas nós temos que fazer experimentos agora. Uma máquina fotográfica. Ai, eu tenho que pegar uma máquina e um filme. Eu reconheço esse lugar aí, eu acho. Hã? Alguma coisa te lembra, assim. Alguma coisa te puxa pela memória. Faz um teste. Pode ser um conhecimento de geografia. 17. Tu reconhece esse lugar, Flávio. Faraday, pode fazer um conhecimento de geografia ou uma inteligência pura. 16. Vocês dois conhecem essa ilha. Vocês não tiveram lá, provavelmente, mas é um lugar muito famoso para quem foi veterano. Aqui se passaram as primeiras batalhas navais da Grande Guerra. Uma ilha no Mar Norte, 46 quilômetros, afastada da costa da Alemanha, chamada Heligoland. Vocês se dão conta, era uma ilha pequena. Ela foi uma base naval importante do Kaiser durante a Grande Guerra. Mas, aparentemente, isso já tinha ficado no passado. Só que, olhando as fotos em que o Necronômicon apareceu, a ilha parece estar militarizada de novo. Porque vocês veem pessoinhas, assim, bem pequenas, assim, no fundo. E, numa das fotos, aparece um pequeno periscópio de um submarino no mar, perto da ilha. Caraca! Será que se a gente tirar novas fotos do Necronômico onde a gente vê a ilha em tempo real? Em tempo real não, porque até revelar e ampliar... Ô, cientista, sim. Se você bater uma foto bem afastada do livro... Exato! Você vai conseguir ter um grande cenário de tudo que tem em volta dele. Exato! Vamos agora! Então eu preparo a câmera no tripé, afasto bastante do livro na gaiola. Eu nem tiro o livro da gaiola, porque se a primeira selfie, né, o livro tava na gaiola e a imagem apareceu, então a gente não precisa correr o risco de liberar o livro da gaiola. Chego bem pra trás. Tu começa a tirar foto após foto desse livro. De vários ângulos diferentes. Tira, cara, de tá fazendo um book do book, entendeu? Nossa. Nossa. E o Necronômico fazendo caras e bocas, né? Cara, e tu vai tirando, cara. Tu gasta filme em cima de filme e vai mandando revelar e ampliar. E vão voltando, cara. Os empregados vão trazendo. Eles não entendem essas tuas novas excentricidades, mas eles não são pagos pra entender. Eles só são pagos pra obedecer. Cara, tu passa dias e dias obcecado com isso e as fotos começam a voltar pra ti, já reveladas e ampliadas. Primeira coisa que tu nota é que talvez não seja em tempo real, mas sim, parece haver mudanças nessa ilha. Quanto mais se passa o tempo e à medida que tu vai explorando essa ideia de tirar as fotos com o Necronômico. Que tipo de mudanças? Primeira é o seguinte, vocês veem que começa a aparecer mais gente. Nas fotos que o búfalo tirou, na selfie lá, aparecia, digamos assim, duas ou três pessoas. E agora parece haver umas 10 ou 20. Dá pra ver uma pessoa nessa escala, porque, como eu falei, a ilha é pequena, é 1 quilômetro quadrado. O mar, cada vez mais tempestuoso, e não parece arrefecer, não parece, já teve uma tempestade e passou, depois teve outra. Não, é simplesmente um crescendo de quando o búfalo tirou o primeiro selfie até as últimas fotos que tu tá tirando agora, Faraday, só fica mais tempestuoso. Até que as últimas não se vê céu azul. É só nuvens pesadas, escuras e relâmpagos. E o mar, né, agitado. Nós sabemos onde é essa ilha, geograficamente? Sim. Vocês sabem, cara. À medida que tu vai olhando e tirando essas conclusões, não é nem um pouco difícil descobrir mais sobre Heligoland. Porque é um lugar famoso. A primeira coisa que um homem culto sabe é que houve um historiador romano chamado Tácitos que descreveu Heligoland como as colunas de Hércules. Segunda coisa é que, como eu falei, para um veterano de guerra é muito fácil saber que ela foi uma base naval importante do Kaiser. Para um físico, Heligoland também tem algo importante. Werner Heisenberg, grande cientista, formulou a equação que formou a sua representação da mecânica quântica em Heligoland, mais ou menos 10 anos atrás. Faraday, tu acha que é muita coincidência que justamente nesse lugar que tá ligado a esses padrões eletromagnéticos que tu tá descobrindo, um cientista tenha formulado uma equação que descreve a própria realidade? É um caso famoso. E assim, vocês podem tentar descobrir mais coisas sobre essa ilha, se vocês quiserem. Não é conhecimento secreto a maior parte das coisas comuns que eu tô relatando aqui. Tirei 15 aqui. Tu vasculha livros, Faraday, e tu descobre coisas assim que são conhecimento comum. É só tu abrir uma enciclopédia que estão lá. O povo de Heligoland é uma etnia muito específica. São frígios. É menos de 1000 pessoas, assim, uma coisa, um povo quase extinto, extremamente específico dessa região. Historicamente, esse povo cultuou um deus nórdico chamado Forset, um deus associado com os mares e também um juiz, um líder dos deuses. Isso te parece um pouco o deus que o teu primo William Faraday descreveu nos diários dele, Cthulhu, um deus das águas, que é um líder, um sumo sacerdote, um juiz, uma figura de autoridade entre os próprios deuses. E tu vê, Faraday, uma foto do povo de Heligoland, um livro de história natural. Tu vê um casal posando pra foto, estão com umas roupas rústicas, né, pra boas pro frio. Tu vê que tanto o homem quanto a mulher têm olhos bem saltados, bocas largas, os rostos com muitas verrugas. Eles são muito parecidos com o barman lá, o garçom da cervejaria que vocês encontraram em Berlim, e parecem ser uma versão mais tênue da própria Dona Sapo lá, da noiva sapa terrível do mal, Aizen Kimmel, que vocês encontraram também. Tem alguma coisa que diga por que essas pessoas têm essas feições? Ninguém sabe. Talvez seja a dieta, muita mosca. E a última coisa que é curiosa, quando vocês estão falando de lugares sagrados, Heligoland é um dialeto alemão antigo, quereria dizer Heiligland, ou Terra Sagrada. Olha, a Sapa falou sobre isso. Tá aqui no livro do Venkman, Terra Sagrada. É verdade, cara. Será que isso era o lugar sagrado esse tempo todo? Não em Berlim? Eu não sei. Eu sei que eu trouxe também esses pertences aqui do Venkman. Mas como ele era judeu, você faz aí uma cerimônia pra ele. Eu? Búfalo, tu foi pra Madrid, a mando do Dom Azaghal. Tu chega, Madrid, uma cidade ensolarada, normalmente muito bonita. O país tá sendo sacudido pela Guerra Civil. Já faz mais ou menos um mês que começou essa guerra, né? As forças do exército lutando contra supostos comunistas. E os relatos são de que o exército tá voltando suas piores armas contra o próprio povo, de que armas estão sendo testadas aqui, forças internacionais estão emprestando armas pros dois lados, pra testar e pra ver o que seria mais mortal, com pessoas inocentes muitas vezes sendo usadas de cobaia. Mas tu vai pra uma área de Madrid que não tá sofrendo com nada disso, pelo menos não ainda. Uma área bem central, perto do palácio, perto da Praça de Espanha. Tu sabe o endereço que tu tem que ir, porque foi o endereço que um Dom Azaghal te deu. É um prédio imponente numa esquina, tem uma espécie de torre no meio, assim. E tu sabe que o lugar que tu quer e o homem que tu veio encontrar estão no primeiro andar. Tem uma placa dizendo Academia Dia. D-Y-A, que teoricamente quer dizer, eu não falo espanhol, mas quer dizer Derecho e Arquitectura, mas se diz também que é Dios e Audacia. Eu parei na parte da academia. É a sede desta jovem ordem chamada Opus Dei. Nossa! É uma casa de estudantes, cara. Uma inocente casa de estudantes que abriga principalmente estudantes de direito e de arquitetura, por isso o nome. Então tu passa, cara. Tu entra lá, tu é bem recebido. Tu passa por jovens, todos de famílias boas, bem apessoados, te cumprimentam com muita educação. Alguns são... Família tradicional espanhola. É, a família de... São todos cidadãos de bem, de famílias tradicionais espanholas. Tu passa por salas de estudo e por dormitórios, até tu chegar no escritório de um homem que tu nunca viu. Quando tu chega, cara, não importa o quão corajoso tu seja, não consegue evitar sentir um leve frio na barriga. Um estudante te cumprimenta e diz: Senhor de Monte, eu irei anunciá-lo. Entra, passe alguns instantes, ele volta. Por favor, abre a porta pra ti, te deixa entrar, fica do lado de fora e fecha. Sentado atrás de uma mesa está um homem jovem, apenas 34 anos, bem apessoado também, uma aparência tranquila. Ele tá escrevendo alguma coisa, tem um grande crucifixo na parede atrás dele. Ele levanta os olhos pra ti, sorri e estende a mão pra ser beijado. Ah, eu, assim, minha noção de religião, eu tenho que fazer alguma coisa realmente? Eu tenho que beijar o anel? Cara, este homem é ninguém menos que José Maria Escribá de Balaguer. É fundador da Opus Dei. Okay. Já existem pessoas que chamam ele de San Escribá. É esse o homem que tu veio ver. Tá, então eu vou lá e beijo o anel. Ele fica satisfeito com a tua deferência, faz sinal pra tu sentar. E apesar desse homem ser inclusive um pouco mais jovem do que tu, ele olha pra ti e fala: que Deus abençoe, meu filho. Agora me fale, o que o traz aqui? Bom, eu venho em nome de Dom Azaghal. Ao ouvir o nome de Dom Azaghal, o sorriso dele se abre um pouco mais, ele coloca as pontas dos dedos juntas, assim, se recosta um pouco na cadeira e fala: um de nossos melhores párocos, realmente um homem santo, alguém que está destinado a combater o demônio. Fico muito feliz que tenha essa boa influência em sua vida, Giacomo. Sim, eu sou muito grato a Dom Azaghal. Eu conheço Dom Azaghal, ele... Se ele o mandou aqui, não foi apenas para trocar amenidades. Ele tem apenas um interesse na vida, e este interesse é a luta. Sim, chegou o nosso conhecimento e a nossa posse a algo de extremo valor e ao mesmo tempo de extremo terror. Acreditamos que possuímos em mãos o livro escrito pelo próprio demônio, uma bíblia negra. Ele se levanta e anda, passa ao redor da mesa e vai até atrás de ti, bem tranquilo, sem pressa nenhuma, e fala: eu sei. Agora me diga, Giacomo, onde acha que um livro como este deveria ficar? Eu acredito que esse livro realmente não deva pertencer a ninguém. Um livro como esse não pode ser simplesmente guardado ou estudado. Um mero olhar na página para os de cabeça mais fracas é loucura instantânea. Esse livro foi escrito usando de tinta, sangue e excrementos e tudo que pode ser considerado vil em suas páginas. Então me diga uma coisa, Giacomo. Por que não trouxe o livro? Acreditamos que conseguimos conter o... Vocês acreditam? Dom Azaghal, principalmente. Que joguei pra tu, Azaghal. Joguei pra tu. É muito escroto. Dom Azaghal. Ele é um dos mais santos entre nós, é verdade. Talvez peque apenas pela soberba. Ele pega e coloca a mão no teu rosto, Búfalo. Um gesto estranhamente íntimo, ao mesmo tempo meio dominante. Fala: eis o que você fará, meu filho. Em primeiro lugar, você fará uma penitência por não ter tido a iniciativa de trazer o Necronômico para mim. Faz um teste de inteligência, por favor. 13 mais 3, 16. Tu percebe que tu nunca falou o nome do livro pra ele. Olha esse Leonel. Olha aí. Realmente posso ter percebido mesmo. Posso rolar um bluff aqui pra não parecer que eu saquei isso? Pode rolar. Então tá, um D20 mais 16. 17 mais 16. Supletivo, supletivo. É, 33. Tu dá uma engolida em seco, disfarça. Tu acha que ele não notou? Ele diz: você e Dom Azaghal, em primeiro lugar, irão se afastar dos mundanos. Irão se afastar dessas pessoas que acham que podem lidar com este livro, lidar com este poder. Você então irá me trazer o livro. E em terceiro lugar, meu filho, você irá voltar à sua vida de lutas, voltar a representar bem a igreja para o resto do mundo e deixar que outras pessoas mais sábias se preocupem com estes assuntos celestes, infernais. Não se preocupe com o que está acontecendo na Alemanha. Não se preocupe com o que está acontecendo com o livro. Deixe-o comigo e vá para o ringue. Deixe-me orgulhoso, Tiago. Eu acompanho as suas lutas. É um dos poucos prazeres que eu me permito. Claro. Obrigado pela paciência e pela compreensão. Ele diz assim: saiba também que a sua imprudência em Berlim não passou despercebida. Você estava prestes a sofrer sanções, Giacomo. Ninguém, nenhum de nós quer isso. Mas eu já preparei uma carta que você irá levar para seu empresário, que irá mostrá-la para outros empresários para garantir o seu bom nome no esporte. Uma carta que eu escrevi de próprio punho e que também conta com o aval de nosso governante. Afinal, você se colocou do lado errado quando esteve em Berlim, Giacomo. Mas já voltou para o seio da mãe igreja. Ele dá um tapinha assim no teu rosto. Ah, tô acostumado já. E ele te dá, coloca assim no bolso do teu paletó, num envelope fechado. Fala, bem, quando voltar aqui, volte com o Necronomicon e depois o esqueça. E não se preocupe, Giacomo. Em breve, tudo vai ficar bem. Ele faz um gesto pra tu sair do escritório. Vai, faço uma reverência e vou voltar. Beleza. Seguinte. Conculo em mano. Tu faz mais alguma coisa em Madrid? Eu tento fazer as coisas da forma mais rápida possível. Eu dali já vou direto pro hotel, já faço as malas e já vou direto pro aeroporto. Búfalo, enfim, tu entra no avião pra sair de Madrid. Tu não sabe o que que tá te dando mais desconforto, se é a perspectiva de entrar nesse monstro de novo, ou se foi a conversa que tu teve com o escrivá. Mas, cara, tu senta na poltrona, o estômago meio te incomodando, assim. A aeromoça sorri pra ti e tu mal nota. Então, é assim que eu entro no avião, eu pego a carta no bolso, abro, começo a ler. Seguinte, a carta, tu acha que talvez ela te distraia, mas ela só faz o teu estômago afundar ainda mais quando o avião tá decolando e fazendo o teu estômago já afundar. Ela é escrita e assinada pelo fundador do Opus Dei. Ele fala mais ou menos assim: a quem interessar possa, Giacomo di Monte, mais conhecido como Búfalo, esteve em contato com tipos indesejáveis em Berlim, mas já foi recolocado no caminho certo. Giacomo não mais irá se opor aos desígnios que nossos amigos na Alemanha representam e está completamente comprometido com nosso ideal de pureza e limpeza. Ele não será mais um problema, então peço, como um favor pessoal, que a sua carreira não seja impedida por suas ações intempestivas. Assino abaixo com o aval de meu presidente, Francisco Franco. Por fim, ele assina José Maria Escribá de Balaguer. Quando ele fala inimigos, eu consigo interpretar o quê? O culto? Cara, tu acha que, na verdade, é uma coisa muito mais mundana, talvez muito mais perigosa. Tu sabe que nessa época tem muito simpatizante antissemita e nazista mesmo, em vários países do mundo, porque ainda não se criou uma dicotomia. E pelo que essa carta falava, tu tava com risco de ser colocado na lista negra, porque tu criou problemas em Berlim. Mas o fundador do Opus Dei tá dizendo que tu tá de acordo com o ideal de limpeza que o partido nazista tá fazendo na Alemanha. Entendi. E tu sabe que aparentemente o fundador do Opus Dei também te disse antes pra tu não te preocupar com o pessoal da Alemanha e pra levar o Necronomicon pra ele. Chega em Londres, o que que tu vai fazer? A primeira pessoa que eu quero falar é o Flanagan. Eu chego pro meu motorista, porque eu tô com medo de ser seguido. Eu falo pra ele assim, leve minhas malas pra minha residência. E eu vou continuar ali, meio que disfarçado, sabe? Porque assim, se eles forem seguir o carro, eles vão seguir o carro indo pra residência. Uhum. Assim, conhecendo a história do Flanagan e tudo mais, tem alguma chance de eu saber que tipo de bar ele frequenta? Ele costuma ir mais, alguma coisa? Cara, tu tem alguma perícia de streetwise? Tenho. 13 só no dado. Tu lembra do O'Flanagan falar de alguns bares com os nomes irlandeses meio genéricos pra ti, mas segundo o que tu conhece das ruas mesmo, do submundo, um deles, que o nome é Shenanigans, tu acha que é o mais provável porque é um bar que tem esse lado meio clandestino. Tá, vou fazer o seguinte, no caminho eu compro um sobretudo e um chapéu, né, um fedorazinho, e vou me cobrir todo e vou pra lá. Tipo, tá o Rafael do Tartarugas Ninja se disfarçando. Cara enorme de sobretudo chapéu, assim. Tu abre a porta e entra no bar Shenanigans. A primeira coisa que te vem é um cheiro forte de fumaça de cachimbo, cerveja meio choca, assim, que foi derramada ao longo de décadas e nunca foi muito bem limpa. Quando a porta fecha atrás de ti, tu fica naquela meia luz. Tem poucas pessoas no bar, todas elas falando em grupinhos, assim, em voz baixa. Todas elas, sem exceção, olham pra ti como se fosse um intruso. Mas tu vê uma figura familiar sentada no balcão, assim, meio recurvado, meio protegendo um dos braços, porque perdeu a mão. Tu vê que, em vez de um pint, na frente dele tem uma xícara de chá. Oh, meu Deus, eles pegaram ele. Tá, eu sento um pouco longe, chamo o barman. Aia! Aia! I would like a pinta. O barman olha pra ti, nem responde nada, só franze o senho, puxa um copo, serve uma Guinness com a espuma bem cremosa. põe na tua frente, assim, derramando um pouco. Eu pego um papelzinho, uma caneta, escrevo, assim, um papelzinho, uma coisa. Chamo ele, assim, aponto pro Flanagan de longe. Pode pagar um drink pra aquele rapaz com esse papel? Aí bota um dinheiro na mesa, assim, sabe? O cara olha pra ti, olha pro dinheiro, pega, põe no bolso da calça. Ei, ô Flanagan, tem um cara estranho aqui, gigante, querendo falar contigo. Não. Ora na hora, se não é o jagunço do Padre Quevedo. Oi, sumido. Tudo bem? Eu dou um tchauzinho pra ele com o meu cotoco, assim, quando ele fala tudo bem. Eu me levanto e vou até lá. Sento do lado dele, assim, fico olhando em volta. Você tá fugindo de quem, ô? Então, eu acho que as coisas estão bem mais pesadas do que eu imaginei. Aí eu puxo a carta e mostro pro Flanagan. Ah, o Flanagan, pra ti não tem menor dúvida, simplesmente uma declaração de intenções de um cara que tá com colaboradores nazistas e um cara que tá amigo do ditador Francisco Franco. Mas assim, cara, o que fica pra vocês é que esse cara, o escrivá, quer o Necronômico. E quer que vocês fiquem parados. Ô, Búfalo, deixa eu te falar um negócio. Só resta uma dúvida. O seu mestre, Dom Azaghal, será que ele está de acordo com isso? Então, parece que... Eu acredito que Dom Azaghal vai seguir fielmente. O meu medo é que talvez ele não enxergue o... Pela sua devoção, ele não acaba enxergando que estamos enfrentando algo muito pior. Então você acha que o Dom Azaghal não está metido com... Não. Não está... Não. Ele não concorda com esse tipo de coisa. Eu pude perceber isso. Ele não é a favor do que ele viu, que presenciou. Mas eu acho que a obsessão dele pelo que é certo em relação a essa ordem vai fazer ele tomar uma atitude do tipo. Entende? Entendi. E aí, o que é que vocês falam? É melhor a gente falar com o Faraday. Eu não sei se o Faraday tá em condições de ter algum tipo de atitude. E o que a gente faz? Eu não sei, é por isso que eu pedi ajuda pra pessoa mais neutra que eu conheço. Porra, neutra onde? Você é um terrorista, caralho. Se mostrar essa carta pro Dom Azaghal, o que que ele vai achar? Eu não sei. Que você tá maluco, né? Não, ele sempre acha que você tá maluco. Não, meu medo é que ele simplesmente pegue o livro e entregue pra eles e ele vai entregar o livro pro Opus Dei e o Opus Dei vai entregar o livro pros alemães. De qualquer jeito, não é difícil a gente prender o Dom Azaghal se precisar, né? Veja bem, não pretendo fazer do Dom Azaghal um prisioneiro, eu devo muito a ele. Meu medo só é que ele se torne cego. Peraí, rapidão. Olha só, você tá querendo falar com ele, jogar real, e tem medo que ele, com a sua fé cega, ele queira levar o livro para Madrid, certo? Sim. A primeira parte estamos de acordo, ok? Eu só não entendi a segunda parte. Se ele resolver levar o livro para Madrid, você vai deixar? Não, não posso deixar isso acontecer. Bom, então vocês acabam indo juntos pra casa do Thomas Faraday. Vocês chegam mais ou menos quando o Faraday acabou a primeira leva de fotos e de experimentos e levantou todas essas informações sobre Heligoland. A gente chegou na mansão do Faraday? Sim. A gente chega na casa. E o Dom Azaghal tá lá? Tá lá. Aí eu cheguei e dei um tapa no peito do búfalo. Não falei, Dom Azaghal? Opus Dei só tem canalha. Aí eu fiquei aquela situação de... Dom Azaghal, eu preciso ter uma conversa séria com o senhor. Como foi em Madrid? Entregou a minha carta? Sim, Dom Azaghal, eu entreguei a sua carta. Eu queria só poder conversar com o senhor. Ele entregou minha carta mesmo? Eu acho que ele não entregou a carta, esse maluco. Não, ele entregou minha carta, né? Eu botei na bancada. Filha da puta, não entregou. Eu botei na bancada. Eu voltei com outra carta. Você tinha um trabalho. Dei a carta e falei, entrega esta carta. Com você deixou na bancada da onde? Do hotel, do aeroporto? Não, aonde? Da mesa dele. Você não deixou. Você não deixou. Olha pra minha cara e diz pra mim que você deixou na mesa dele. Vou rolar um blefe. 13, mais 16, 29. Eu entreguei a carta. Tá, seguinte. Do Azaghal, tu tem... Tu sense pode motive. Um sense motive. Teu sense motive é 17. 14. Deu 31. A minha pergunta é, o que você fez com a carta, búfalo? Qual é a verdade, búfalo? Então tá na mala. Maldito. Não é uma palavra suficientemente completa pra descrever você. Eu não sei se é só a sua cabeça oca ou se foi a quantidade de pancada que você levou. Olha o ódio, Dom Azaghal. Olha o ódio. Cala então, a boca. Podemos conversar em particular pra eu poder explicar melhor? Não, fale aqui. Fale logo. Eu não quero... em particular com você? Cadê a carta? Me devolva a minha carta. É porque tem assuntos que são piores do que eu imaginava. Que assuntos são piores do que eu ter como aprendiz um imbecil acéfalo? Então, deixa eu explicar porque é muito pior do que eu pensava. Você, a palavra eu e pensava saindo da sua boca não faz muito sentido pra mim. Eu acredito que eles estão ligados com o partido alemão. Eles quem? Do que, que você está falando? Ah, você. Hã? Canalhas! Quem? Pois é. Da onde você tirou essa conclusão? Eu ouvi isso do próprio San Escribá. Você ouviu do San Escribá que ele é nazista? Aí eu mostro a carta que ele me deu. Tá, peguei a carta da mão dele e abri. Assim, Dom Azaghal. Tu começa a ler e tu conhece os meandros que os homens fazem pra tentar encobrir a própria imoralidade. E isso não passa disso, cara. Sabe, ele usa um monte de eufemismos, um monte de meias palavras e fala nossos amigos, ele cometeu um ato intempestivo, não sei o quê. Mas o que esse cara quer dizer é o Búfalo está de acordo com ideais de antissemitismo e de racismo que são pregados pelo Partido Nazista, portanto ele não vai criar problemas para o esporte. Tipo, é uma passada de pano pro Búfalo se o Búfalo entrar nos eixos do, não exatamente do Partido Nazista, mas das pessoas que concordam com o Partido Nazista. E o Escribá cita o Franco diretamente. Tá, vou ler de novo a carta. Ela fica pior, cara, quando tu lê de novo. Vou chegar perto da lareira, vou jogar a carta no fogo. Tu joga, cara. Rapidamente começa a arder, aquelas palavras somem, mas tu não consegue esquecer elas. Onde é que fica essa ilha mesmo? Na costa norte da Alemanha. E o que nós estamos esperando? Vamos. Mas esperem, a gente não podemos ir para a ilha sem saber o que nos espera lá. Sem entender o que temos que fazer na ilha. Afinal, nós sabemos que existe uma ameaça, nós sabemos que haveria uma espécie de ritual no dia de abertura da Olimpíada. Mas o que aconteceu? Nós fugimos antes de descobrir, antes de nos aprofundar nesse mistério. Nossa, mas isso foi muito anticlimático, cara. Eu tenho uma ideia. Eu vou usar o meu novo consciente de Cthulhu Mythos e eu vou visitar a casa do meu ex-rival acadêmico e companheiro de guerra, Venkman. Excelente ideia. Enquanto esse descrente foge do conflito, eu vou encarar o diabo de frente. Eu entendo, Dom Azaghal, mas como tudo exige treino... Está com medo do quê? Aí eu peguei ele assim na cara, nas bochechas, apertando assim, fazendo uma beicinha, sabe? Fazendo uma beicinha. Falou assim, você já olhou no vazio do rosto do demônio? Você não precisa temer, Búfalo. Olha o seu tamanho. Você é um servo de Deus, um guerreiro celeste. Enquanto eles vão ficar vasculhando, olhando o papel, ou procurando a solução dentro de uma garrafa, nós vamos encarar o diabo de frente. Ele acabou de te elogiar. Eu parei por um segundo e pensei, tava esperando um tapa. Deve estar possuído, cara. Se formos encarar de frente um inimigo que a gente não conhece, iremos perder. Búfalo, eu conheço esse inimigo. Eu luto com ele a minha vida inteira. Eu boto ele pra correr através do poder de Deus. Você tem que me ouvir. Nós não precisamos temer o diabo, porque Deus está do nosso lado. Nós só temos que ir combater. Temos que ser veículo. Temos que ser a lança do Senhor no coração do maligno. Agora até eu me convenci. Eu vou rolar um dado, não é possível. Não é possível que o Rex seja tão cagão assim. Eu vou rolar um dado. Pô, não intimidei. Tudo bem aí. Tudo bem. Cara, ó, pode ser um intimidate, pode ser também... Diplomacy. Cara, um diplomacy, pode ser um diploma. Se tu quiser fazer uma motivação, assim, corrente pra frente, pode ser um diplomacy. Ah, porra, corrente pro inferno, é isso que eu tô fazendo. 9. Cara, tu é muito bom, tanto em intimidate quanto em diplomacia. Tu é melhor em intimidar as pessoas, obviamente. O valor total fica 27. Búfalo, tu te sente inflamado pelas palavras do Dom Azaghal. Tu acha que realmente, cara, vocês não têm... Se Deus estiver do lado de vocês, nada pode estar contra vocês. Mas tem um detalhe, não é só o demônio que tá lá. Vocês, eu sei, tem soldado alemão. Exatamente. Clayton. Eu sei que você está certo, Dom Azaghal. Eu vou fazer os preparativos para a nossa viagem. Aí eu passo pelo Flanagan e falo baixinho assim, mas vai demorar um pouquinho. Búfalo, tu vai com o Flanagan ou vai sozinho? Vou com o Flanagan. Eu vou junto. Seguinte, cara, bom, as coordenadas pra ele não é difícil. Isso é conhecimento geral. O mais difícil é achar alguém que leve vocês pra lá. Pô, isso eu acho mais fácil, só contratar um piloto com um hidroplano. Então, façam um de vocês, façam um teste. Pode ser um Gather Information ou pode ser um Streetwise. Eu vou tentar primeiro com algum piloto conhecido de guerra. Então, Tirei 15 total, tirei 3 no dado. Tu liga, tu fala com pessoas, tu manda recado, sei lá. Um piloto que tu conhecia tá pior que o Jimmy O'Flanagan, assim, o cara se afundou na bebida e agora ele não pilota mais nada. Outro simplesmente desapareceu. E um outro cara, tu descobre que ele tá envolvido com crime, mas assim, de forma muito pesada, e tu acha que esse cara só vai trazer mais problemas do que resolver. Entendi. Eu vou olhar aqui na minha agenda telefônica, fazer umas ligações pra ver se alguém da época do exército. Tirei 20. Eu podia ter guardado esse 20 pra uma coisa melhor, né? Pô, a gente conseguiu um puta piloto, pensa assim. Cara, a tua rede de contatos é melhor do que tu mesmo sabia. Tu falou com outros veteranos que lutaram junto contigo, tu falou com caras do Sinn Féin, tu falou com pessoas dos mais variados tipos, inclusive, sei lá, fornecedores de armas que tu conhecia, e tu chegou num nome. Surpreendentemente, um alemão vivendo aqui em Londres, justamente porque ele tá exilado, cara. É um alemão que fugiu do regime nazista, mas foi um militar até quando ele decidiu que as coisas estavam muito ruins pra ele, e ele desertou e tá aqui vivendo meio de bicos, meio fazendo coisas ilegais. E tu encontra este piloto alemão. Ele tá no balcão do bar, é isso? Balcão do bar, porra, tá maluco? Tá. Fombaste vai ficar num balcão de bar? Caralho, tá achando o quê? A mesa, porra, sentado lá no fundo. Ele tá sentado numa mesa, assim, no canto, envolto em fumaça de cigarro. Faifa! Fombás fuma cachimba, não fuma cigarro. Aquele cachimbão bávaro, manja, que parece um sino de igreja. Roupa cinza, padrão. Suíças e aquele chapéuzinho de prussiano. E um bigodão gigante, um bigodão power mesmo. Daquele que ele desce do queixo, moro? Agora tem uns 4 dedos assim pra fora da cara, parece um leão marinho. Vou chegar, vou passar no balcão do bar. Cadê seu amigo? Vou pedir um Jameson e uma clube soda. Cara, o barman, aquele tipo padrão, assim, com a camisa cebosa e o cabelo lambido pra trás, olha pra ti de cima a baixo, te serve um Jameson e uma clube soda num copo meio sujo, assim. Aí eu dou uma olhada, assim, pelo bar, aí avisto o capacete pontudo ali. Discreto, né? Vou andando na direção do sujeito. Boto o Jameson na mesa e falo: Hermann Göring era um bunda bom. Olha, pior piloto que eu já vi na minha vida. Das Slis Firklis? Zinzi Arschloch. O que significa isso? Você é um cuzão. Chukrut, em inglês, por favor. Es freut mich auf Deutsch, das großen Deutschland, Germania. Eu acho bacana que vocês não estão entendendo nada. Nada. Que eu tô, ele falou, fala comigo em alemão, a grande Alemanha. Eu entendo, meu personagem fala alemão, eu entendo. Na verdade, o Leonel contou aqui que ele é exilado, fugiu dos nazistas. Eu falei mal de um nazista, o cara me veio com agressões. Uma coisa você fala mal do nazismo, outra coisa você fala mal do piloto. Uma coisa é diferente, você não tá entendendo aí. Você falasse mal do Führer lá. O Führer era um bundão, beleza. Ah, mas o Göring era um piloto ruim. Ele era um piloto ruim? Não sei. Não estudei essa parte da história. Mas vai que o cara tem um amor pela aeronáutica em si. O Göring é herói da Primeira Guerra Mundial como piloto. Porra, aí tu vai falar mal do cara pra mim. Deixa eu consertar, velho. Me falaram que você é muito melhor do que o Göring. Das Wirklich? Chukrut, em inglês, Chukrut, tá há quanto tempo aqui? Wiesagmann, mein Freund. Wie heißen Sie? Ich bin von Basf, von Luftstreitkräfte. Wie heißen Sie, mein English Freund? Ok. Você não falar a grande língua da Germânia. Eu falo. Seu ignorante. Diga, o que você quer interrompendo do Main Undenberg? É o seguinte, Heligolândia. Sabe qual é? Nein. Sabe onde é? Nein, ich habe keine Ahnung. Was, Heligolândia sind. Ich spreche nicht italianisch. Auf Deutsch. Via Duit. Oder English. Acabou, né? Isso, a gente morreu. O mundo acabou. Porque vocês passaram 5 semanas discutindo em idiomas diferentes no bar. Nessa conversa toda que tá tendo tudo. Aí. O Gax começou a falar um leve alemão. É, nessa conversa toda. Um leve alemão nessa conversa toda. O alemão dele começou a melhorar com o convívio. Caraca, isso foi o 20 do Tucano. Aí eu meto a mão no paletó e puxo uma soma de dinheiro. Opa. E boto na mesa. Ah, garota inteligente. Sou bonitinho, inteligente. Então, senhor piloto. Senhor piloto Nine, Herr von Basf. Herr von Basf. Precisamos do seu serviço. Oh. E podemos pagar bem. Elabore, pequeno garota bonitinha. Então, nós precisamos ir para essa ilha. Oh. procuramos chegar nessa ilha de uma forma discreta. Alguém que conheça bem a ilha. Preferência como chegar lá com um hidroplano. Oh, você está em um hidroplano? Hidroplano, no caso, é teu. Mein Wasserflugzeug. Werde sehr teuer sein. E pagaremos também pelo combustível. Nicht Gasolin, nur Benzin. Sim. Von Basso, tu conhece muito bem essa ilha. Qualquer piloto alemão, principalmente um veterano da Primeira Guerra, conhece essa ilha muito bem. Ela foi palco das primeiras batalhas navais da Primeira Guerra. E tu sabe, cara, na verdade, que o que eles estão te pedindo não é caro, é suicídio. Cai no problema. Porque tu tem contatos ainda dentro do exército e tu sabe que atualmente Heligoland tá muito bem guarnecido. Tem submarino lá, cara. Canhões. Tem uma guarnição do exército. Do Wehrmacht. É completamente impossível para um grupo, a não ser que seja uma força invasora da Inglaterra inteira, mas é completamente impossível para um grupo simplesmente entrar na ilha, cara. E se tu sabe que se tu te aproximar de lá, teu avião vai ser abatido, não vai chegar nem perto de pousar. Vamos ir para Heligoland. Por que esta vontade de morrer? Na verdade, é uma vontade de salvar vidas. Ah, se fofes, garotinho fofes. Salvar vidas. Que inocente. Quer Wundenberg? Faz cabelos crescer no peito. Que isso? Fone passa. Já? Tu sabe que, na verdade, tem uma maneira de entrar em Heligoland. Isso é o 20 que o O'Flanagan tirou. Porque tu nem, não teria essa chance se não fosse um teste muito absurdo. Tu sabe que, embora essa ilha esteja muito bem guarnecida agora, existem planos para que no final do ano, daqui a alguns meses, ela fosse evacuada de forças. Os teus conhecidos que tinham sido designados para lá estavam programados para ser retirados para outros destacamentos. Pelo que vocês conseguiam ver, ninguém estava programado para ficar lá ou mesmo ser mandado para lá para render essas pessoas, né? Para substituir esses soldados. Isso é a última coisa que tu soube sobre Heligoland antes de tu desertar, porque realmente o clima tá um pouco ruim demais até pra ti. Eu sei que isso é semana que vem, é um mês que vem. Cara, vocês estão no final de julho e tu sabe que isso tá pra acontecer em dezembro. Pequenas amiguinhas, quando vocês quererem ir para Heligoland? Você é o piloto, você é a melhor pessoa pra dizer quando podemos ir. Wunderbar! Neste dezembro, können wir aos Silvester nach Hundenberg gehen. Podemos ir em dezembro para passar o Natal. Ah! Esse Lemão é muito mal. O Flanagan abaixou a cabeça assim, ó, tá tapando o olho, tá suando muito. Caralho. O Flanagan e Buffalo, vocês, quando o Von Bass fala isso, vocês já são mais curtidos nesse negócio de sobrenatural e de cultos. Vocês não acham que isso seja uma coincidência, cara? Porque realmente, se tá pra acontecer algum ritual sobrenatural lá, não pode tá um super contingente de soldados, porque vocês viram no estádio olímpico, é que os soldadinhos comuns não sabiam o que tava acontecendo em termos de rituais. Era uma minoria. Tanto é que tinha poucos soldados lá que vocês massacraram, que estavam realmente participando dos rituais, estavam levando atletas, coisa e tal. Vou no ouvido do alemão, dou um tapinha aqui com o cotoco nas costas dele. Hoje é no amor, fala, amigo. Go in the uncut, tu is go, nem the undiable uncut. E vou embora. Deus do céu, tá difícil, né? Ninguém. Línguas estranhas, com pronúncias que a gente não conhece. É foda, mas né? Mas foda! Auf Wiedersehen! Garçom, ein Unterberg, bitte! Vocês estão de volta pra casa do Faraday. Buffalo, tudo certo? Quando vamos pra ilha? Como vamos derrotar o demônio? Em dezembro. Na cara. Nossa. Pavio curto mesmo. O que você está pensando? Que o diabo vai sentar na varanda e esperar você chegar para combatê-lo? Não é assim que se luta contra o mal. Não é esperando que se luta contra o mal. Meu Deus! Encontramos um piloto que conhece aquela região. Não temos como ir antes. A base militar deles ainda é ativa, mas nem todos que estão lá são cultistas. Então, em dezembro, vão ficar só os cultistas na ilha. Eu tô entendendo. O que é isso? O Natal dos cultistas? é amigo oculto dos cultistas. Isso faz sentido, Dom Azaghal. Eu falo chegando na sala. E na minha mão eu tenho o livro de anotações do Venkman e outros livros. Eu estive no apartamento de Venkman. Eu reuni, dentro de toda a bagunça que aquele homem conseguia viver, anotações que fazem sentido com o que nós já descobrimos até agora. Estes cultistas procuram datas especiais, datas que têm simbologias religiosas, simbologias místicas, segundo a crença deles. E o solstício de inverno é uma data de bruxaria. Sim, Dom Azaghal, milenarmente usada para diversas crenças. Agora você quer ficar o quê? Dançando pelado em volta de uma fogueira? Eu não, mas os cultistas, talvez. A cabeça, Dom Azaghal. A cabeça que trouxemos de Berlim. Eu a estudei minuciosamente desde que retornamos. E os efeitos daquele buraco fantasmagórico retrocederam com o passar dos dias. Até que ela se tornasse apenas um rosto deforme. Exatamente como vimos naquele hospital quando eu liguei a eletricidade dentro do buraco. A princípio, eu pensei que seria uma consequência tardia da sua separação com o corpo ou até mesmo do afastamento do suposto local sagrado, mas não tardou para o efeito retornar. Um mês depois, com menos intensidade, ele retornou, Dom Azaghal. E vasculhando as anotações do Venkman, procurando uma correlação de datas, eu observei que o buraco espectral do Sem Face se intensificava com a proximidade do 21 de setembro, o equinócio de outono. Esse, segundo Venkman, é um dia importante no paganismo. Uma data sagrada Wicca, que eles chamam de Maybon. Para muitos é um festival de colheita, mas segundo o próprio Venkman, em uma nota de rodapé, também estava associada a um evento de sacrifício Illuminati. Eu não entendo disso, mas Venkman estava bastante convencido que esta era uma data importante para o culto. O fato é que o Sem-Rosto teve o seu pico de atividade neste exato dia. E depois retroagiu novamente e vem retroagindo desde então. Vejam, essa evidência corrobora com a minha teoria de múltiplas dimensões e como elas podem estar entrelaçadas em um campo vibracional, algo que a nossa física ainda não estudou. Mas, como podemos ver, muitas datas de celebrações culturais podem estar diretamente ligadas a essas ressonâncias dimensionais. E se o solstício de inverno em dezembro reúne tantas tradições de diferentes culturas, pode significar uma ressonância mais completa entre dimensões, o que pode servir como uma avenida de fluxo para que os cultistas tragam o que quer que queiram para este mundo. Você tá me dizendo que é mais fácil trazer o demônio pra terra no Natal? Irônico, não, Dom Azaghal? Blasfêmia. Que seja. É assim que eles pensam. E é isso que nós devemos usar contra eles, se planejamos honrar a vida de nossos companheiros caídos. Você não tem interesse em desafiar o demônio? Pois ele está vindo, Dom Azaghal. Se formos agora, não encontraremos o demônio lá. Apenas homens. Se queremos encontrar o demônio pessoalmente e realmente acabar com isso, tem que ser na hora da invocação, quando ele realmente vai estar lá. E aí sim, Dom Azaghal, quando ele estiver lá, o poder de Deus, a tua fé, a lança que é você, irá poder atacar. Eu vou pra minha igreja ficar em penitência, ouvindo o que Deus tem a me dizer até o momento que o diabo se mostrar. E vou ficar de guarda desse livro. O livro vem comigo e eu não aceito qualquer justificativa que ele não tenha que ficar sobre os olhos de Deus. Mas Dom Azaghal, o livro é perigoso. Você pode ser perseguido. Qual é a segurança da sua igreja? Qual é a segurança dessa mansão? Qual é a segurança? Onde entram bêbados, promíscuos, retardados? Qual é a segurança? Eu preciso do livro pra estudá-lo. Você não pode nem abrir essa gaiola que o livro mexe na sua cabeça. Você não tem condições de ficar perto desse livro. Só uma pessoa com fé ilibada e inabalável pode ficar perto desse livro sem ser tentado. Você vai fazer como pra estudar o livro? Vai tirar da gaiola? Vai folhear as páginas dele? Você não lembra o que aconteceu com o seu colega? Uma página. Ele leu um parágrafo e o rosto dele foi consumido pelo inferno. Muito bem. Mas se eu precisar consultá-lo, irei visitá-lo. Não vejo problema nenhum. Inclusive, você pode se aconselhar com Deus quando estiver lá. Quem sabe ele não ilumina a sua cabeça melhor do que essas suas maquininhas que não levam a nada. Não tire o livro da gaiola, Dom Azaghal, em momento algum. É a única coisa que peço. Bom, eu vou ficar em Londres. Dom Azaghal, fique à vontade. Minha casa é sua. Eu não preciso da sua casa. Eu moro numa igreja. Eu não vou viver num palácio de luxúria e devassidão. E eu não aguento mais essa Inglaterra. Eu preciso voltar pra minha terra. Eu vou pra Irlanda e volto em dezembro. Eu olho pra eles. Senhores, eu tenho muito estudo a fazer e muita pesquisa. coisa também. Precisamos entender o tamanho de nosso desafio. Precisamos entender como esses cultistas pensam. O que eles esperam trazer para esse mundo? Qual é a verdadeira ameaça? Hoje no Globo Repórter. Faraday, tu visita a igreja do Dom Azaghal várias vezes ao longo desses meses. Afinal, tu sabe que o que quer que esses cultistas estejam tentando fazer, só tem um lugar que tem as respostas, que é o Necronômico. Tu vê que tem um cara tentando passar despercebido, assim, que tá na esquina, olhando bastante pra igreja. O outro passa de carro, passa de novo. Tu sabe que são os seguranças que tu contratou pra vigiar aqui. Afinal, né, o Dom Azaghal tá com esse livro. E tu não ia deixar ele simplesmente não ter nenhum tipo de escolta, né? Não ter nenhum tipo de guarda pra ajudar ele nessa tarefa. Tu entra na igreja e tu sabe que tu precisa te submeter a ler o Necronômico. O que tu sabe que seria simplesmente abrir a tua mente pra loucura num local sagrado dos deuses, como foi com o Venkman, de uma maneira mais controlada, talvez seja um risco aceitável. Sabe que tu vai ter que ter muito cuidado e tu sabe que mesmo assim tu pode vir enlouquecer. Mas é porque tá longe do local sagrado do livro, é isso? Sim. E o William Faraday, ele leu o livro, só que ele foi ficando louco durante o passado tempo. Ele ficou louco durante bastante tempo, tu viu isso no diário dele. Então eu tenho como dar uma bisoiada. Sim, cara. Assim, pode ser que tu tenha o mesmo destino do William Faraday. Não é impossível. Uhum. Mas... eu tô determinado. É, tu tem que saber pesar os riscos. Como é que tu vai ler o Necronômico? Eu vou tentar ler com ele dentro da gaiola ainda. Tentar manipular ele com ele dentro da gaiola. Tu vai pra um quartinho nos fundos da igreja, levando o Necronômico dentro da gaiola de Faraday, tomando sempre cuidado, né, pra que a corrente elétrica não cesse. Tu olha aquela capa de pele humana com um rosto, né, parecendo olhar pra ti, buracos pros olhos, buracos das narinas e dentes grudados. E usando, sei lá, uma haste de alguma coisa, tu abre a capa. Vai dar de comer? Thomas Faraday, existem 6 informações relevantes que tu pode conseguir com o Necronômico. Minigame. Cada uma delas vai exigir um teste de sanidade. Ah, não, Leonel. O meu sanidade é muito baixa. Mas pode ser que tu passe. Mas se eu não passar, eu fico maluco? Eu não vou mentir. Se tu escolher tentar descobrir as 6 informações e tu rodar em todos os testes, provavelmente tu vai ficar bem maluco. Ai, meu Deus. Mas pode ser que tu tenha um pouco de sucesso, né, cara? Vamos até onde eu consigo. Olha, faz um teste de sanidade. 22. Ah, o 22 é o número do maluco. Passou no primeiro, cara. Tua sanidade é 32. Caraca, você não é muito baixo. Por enquanto, tu não perde nada. A primeira informação vem de graça. Tu folheia as páginas do Necronômico até tu achar uma palavra específica, nome de um deus, Cthulhu. Tu descobre exatamente o que é Cthulhu. Cthulhu é o sumo sacerdote do que parece ser uma raça de deuses profanos, deuses monstruosos. O fato de ele ser um sumo sacerdote não quer dizer que ele seja subordinado a esses outros deuses. Pelo contrário, ele é um líder, uma espécie de juiz, como se fosse quase o rei desses deuses. E ele é um dos que está mais ligado com o mundo físico. Se isso é um caso de outras dimensões, como tu tá especulando, ou se é uma coisa mais mística, como acha, por exemplo, Dom Azaghal, isso pode ser debatido. Mas, de qualquer forma, Cthulhu tá muito perto desse mundo, porque ele é um deus ligado à água. É um deus dos mares. Ele tem uma cabeça que parece um polvo. Vocês viram já essa estátua dele, né? Já viram a representação de Cthulhu. E tu sabe uma coisa. Cthulhu, ele tá profetizado de que ele vai emergir do mar. E quando ele emergir do mar, talvez esse mundo esteja condenado. Ai, meu Deus. Vai tentar mais uma informação? Ai, meu Deus. Vamos. Tchau, Zagal. Olha lá. D100. 2, 3 e... 55. Não consegui. Puta merda. Tu vai perder um D6 pontos de sanidade. Ah. 3. Podia ser pior. Tu tá agora com 29 de sanidade. Mas tu descobriu uma informação, cara. Todo esse papo de Cthulhu, de um deus ligado ao mar, é algo muito vago. Tu continua lendo e tu descobre exatamente o que esse deus quer. E o que ele quer é retomar um estado em que ele estava aqui no nosso mundo físico e ele governava e escravizava a humanidade. Quando o Dom Azaghal fala do apocalipse, talvez antigamente pra ti isso pudesse parecer apenas superstições, fanatismos de um religioso, mas tu lê sobre o apocalipse aqui, um apocalipse real. Se esse Deus vier pra cá, não tem volta. Quando ele chegar, não vai existir nenhuma força no mundo que sequer seja capaz de fazer frente a ele. Ele quer chegar e escravizar a humanidade. A maior parte da humanidade, na verdade, vai ser destruída e submergida sob ondas gigantescas. O que sobrar vão ser escravos pra ficar adorando Cthulhu pela eternidade. Quer descobrir mais alguma informação? Porra, com você andar de 29? Tu é que sabe, cara. Ô, Dom Azaghal, você não quer dar uma lida aqui, não, pra mim? Por que? Está com medo de ler o livro do demônio? Porra, quanto é que você tem de sanidade? O Dom Azaghal tem um monte, cara. O Dom Azaghal tem 70. Porra, por que que eu tô lendo essa porra com sanidade de 29? Porra, tô ficando maluco, cara. Você quer que eu leia? Por favor, quero. Eu leio com uma condição. Que você se confesse. Ah, que filha da puta. Que você esteja na igreja... Que seja perdoado. Que você faça as pazes com Deus. Aí eu leio o seu livro, maldito. Vou jogar. Vai, Leonel. Só continuar lendo o livro? Vou. Vai lá, faz um teste de sanidade, cara. 48. Fuck! Perde mais um D6. Mais 3. Tá com 26 de sanidade, cara. Nossa, mãe do céu. Mas tu descobre mais uma coisa. Tu começa a fazer sentido de tudo isso que aconteceu ao longo desse ano, Thomas Faraday. Tu começa a entender as relações entre esses deuses e o que que cada um deles faz e o que que cada um deles quer. É um panteão imenso. Tu lê centenas de nomes. Nunca vai conseguir lembrar de todos eles, mas alguns deles chamam a atenção. Nyarlathotep, nome que vocês conhecem muito bem. Ele é o mensageiro, né? Tu lembra que o sanatório de Newcastle tinha sido um templo em várias religiões, várias culturas, sempre cultuando deuses mensageiros. Desde Luke, que era um deus celta, até o próprio anjo Gabriel, que, né, o mensageiro na religião católica. Nyarlathotep é o deus que consegue trazer os outros deuses pra cá, se ele estiver no nosso mundo. Enquanto Cthulhu é o deus mais próximo fisicamente, é o deus que vai vir da água, Nyarlathotep é o deus mais próximo da alma dos humanos. É o único deus que realmente interage com humanos e que brinca com eles, que é sádico. Plano, tu descobre, era muito simples. Nyarlathotep não conseguia simplesmente atravessar a barreira entre esses mundos. Ele precisava de um conduíte. Esse conduíte foi o Necronômico e foi o teu parente, William Faraday. Quando William Faraday leu o Necronômico, ele incorporou Nyarlathotep. Quando Nyarlathotep foi tirado do corpo de William Faraday com exorcismo, ele estava no mundo. Opa, peraí, rapidão. Quem tirou o Nyarlathotep do corpo do Faraday? Foi o Dom Azaghal. I rest my case. E estando no mundo, Nyarlathotep conseguiria abrir o caminho pra Cthulhu. Ele, na verdade, isso tudo desde o começo era um plano para que Cthulhu viesse. Embora vocês tenham primeiro tido contato com esse outro deus, o objetivo parece ser que Cthulhu venha. E Nyarlathotep é só o mensageiro. Inclusive, ele falou pro Dom Azaghal, lá em Newcastle, Dom Azaghal perguntou qual é a mensagem. Nyarlathotep falou que o mundo ia chegar ao fim. E parece que realmente é esse o intuito. Mais uma informação ou tu desiste? Muita coisa aí, muito pecado? É esse o seu medo? Prefere enlouquecer do que abrir o coração. É isso que a ciência te ensinou? Faraday. Eu fico olhando pro livro assim e olho além do livro, pro horizonte. Vou andar pro confessionário. Vou abrir a cortininha. Aí eu ando calmamente pela igreja e sento no confessionário. Sim, meu filho. Deus está ouvindo. Aí eu respiro fundo. Eu negligenciei minha família. Sempre achando que o que eu buscava era mais importante. Eu fui para as trincheiras porque eu, como uma pessoa de posses, como uma pessoa de patente de comando militar, achava que teria uma participação intelectual importante no esforço de guerra. Deixei a minha esposa doente, achando que meus filhos cuidariam dela. Afinal, eram homens feitos já com 15, 16 anos e teriam todo o suporte financeiro da família. Mas ela faleceu enquanto eu estava na guerra. E quando eu recebi a carta de sua morte, escrita por meu mordomo, essa carta também revelava que meus filhos, por causa deste vazio criado pela ausência do pai neste momento crítico da família, mentiram a idade e se alistaram no exército por conta própria para lutar, seguindo o exemplo do pai. Eu procurei meus filhos pelo fronte, por todas as trincheiras que eu pude. Mandei cartas, cobrei e devi favores a muitos. Mas não sei por que coincidência do destino, só encontrei um deles. Benjamin, moribundo. Depois da Batalha do Somme, não me pergunte como. Ele não teve muitas forças restantes para fazer nada. Nada além de me dar um relógio de bolso e sussurrar: o tempo tudo repara. Eu pensei muito sobre isso. Como poderia aquele jovem, meio ao inferno, à morte, me oferecer uma visão otimista do mundo? O tempo seria capaz de reparar os meus erros? Seria capaz de me trazer Nathan? O tempo se passou e eu mantive o relógio funcionando como um lembrete. Tentei reconstruir minha vida no mundo acadêmico, mantendo contato com velhos amigos, nutrindo novas amizades. Mas isso tudo aconteceu. Eu trouxe meus amigos para a morte. Novamente, Billy. Eu mandei soldados para batalhas perdidas antes, com o objetivo de salvar mais vidas, mas Billy não era um soldado. E eu tratei como um, com a missão em mente, com o objetivo em vista. Mais uma vez, negligenciando minha família. Fenkman. O que o tempo repara, Dom Azaghal? Se meus pecados se repetem, se é isso que quer ouvir de mim, eu não sou um homem de Deus. Mas Deus está pelos homens, e Ele te perdoa. O homem não é perfeito, Faraday. O homem peca, o homem erra. Nós estamos aqui para aprender, para melhorar, para evoluir. O Faraday de hoje, por mais que seja esse falastrão científico, se preocupa com os outros, tenta corrigir seus erros, e Deus está percebendo isso. Tudo bem que você matou um cachorro muito recentemente, o que pesa muito contra você, mas eu não estou aqui para te julgar. Talvez eu esteja aqui para julgar o Flanagan. Mas meu papel neste momento, como seu confessor, é de veículo. E Deus te perdoa, Faraday. Reze qualquer oração que você souber. Uma vez só, abra seu coração pra Deus. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Aí eu saio e vou em direção à gaiola. Tu vai em direção à gaiola. Olha aquelas páginas abertas pra ti, parecendo ao mesmo tempo te convidar e te repelir. E faz um teste de sanidade. 50. Tu passou. Esse tomo tem muita coisa que procura simplesmente te tentar. Tu folheia as páginas. Tem promessas de poder, tem feitiços, tem descrições dos deuses profanos mais variados, ou demônios, como tu queira chamar. Mas enfim, tu chega num ponto que te parece importante. O Necronomicon descreve uma raça de monstros, mas não deuses, monstros mundanos. Ele se alterna chamando eles de profundos ou de criaturas abissais. Mas enfim, pensa que é tipo uma versão mais extrema daquela Dona Sapo que vocês encontraram lá em Berlim. São criaturas grandes, assim, 2 metros de altura, cobertas por escamas, com um rosto parecendo um misto de sapo e peixe e réptil, com dentes afiados. Eles são uma raça de servos de Cthulhu. Só vivem pra cultuar o deus, pra fazer a vontade dele. Mais do que isso, eles não precisam atravessar a barreira entre os mundos. Esses demônios já estão aqui, sempre estiveram na Terra. Eles são físicos. Os profundos têm uma ânsia por criarem híbridos com humanos. Então existem regiões da Terra em que várias linhagens são misturadas de humanos e profundos. Essas crias, esses híbridos, eles nascem como humanos normais, vão adquirindo essa aparência de olhos meio esbugalhados, boca mais larga, cada vez mais ao longo da vida, até que eles passam por uma espécie de transformação em que eles ficam muito monstruosos, como é o caso da Frau Eisenkimmen, da Dona Sapo que vocês encontraram. E quando eles têm essa transformação, eles sentem uma vontade quase incontrolável de ir pro mar, viver na escuridão das profundidades profundezas à procura de uma cidade chamada Rilie, cidade sagrada de Cthulhu. Mas alguns deles resistem. Tu consegue reconhecer, por mais talvez tu despreze a Frau Eisenkima que vocês encontraram em Berlim, tu consegue reconhecer resquícios dela em relatos que o Necronômico te traz, de híbridos profundos que conseguem resistir ao chamado de Cthulhu, que conseguem até mesmo combater esses deuses profanos, que tentam se apegar à sua natureza humana e não sucumbir à natureza demoníaca. Tu lembra daquela mulher usando um vestido de noiva completamente decrépito, se apegando à última noite da vida dela como humana antes dela ser exposta ao horror? Tu pensa que talvez ela seja uma figura mais trágica do que maligna. Mas tu sabe que os profundos são soldados de Cthulhu nessa grande batalha e que os híbridos são alguns dos truques que eles usam para se espalhar no nosso mundo, na Terra. Vocês querem continuar ou querem parar de ler o Necronômico? Já jogou o dado. Quanto? 99. Eita! Dom Azaghal agora está com 65 de sanidade. Tu continua lendo sobre os profundos e os híbridos do Don Azaghal. E tu chega em algo que, quando o Necronomicon foi escrito, era pura especulação. Era um misto de rituais e planos completamente malucos, né, de cultistas. O livro fala de um ritual para criar uma raça. Uma raça que vai unir os servos de Nyarlathotep, os homens sem rosto, e os servos de Cthulhu, que são os profundos. Esse ritual seria uma das últimas coisas em preparação para o fim do mundo, em preparação para o despertar de Cthulhu e para o domínio da Terra por esses deuses, por esses demônios. A raça suprema, juntando o horror das duas entidades, seriam os carcereiros da humanidade, os algozes da Terra. No momento que a raça suprema existir, a humanidade praticamente está condenada. Assim, pouco se pode fazer além de realmente expulsar Nyarlathotep do mundo, uma vez que os servos unidos dos deuses já estejam aqui. E tu sabe que provavelmente o ritual para criar essa raça suprema aconteceu nos subterrâneos do Estádio Olímpico de Berlim, naquele dia, no verão, quando vocês foram até a beira do labirinto e decidiram voltar. Decidiram não, meu irmão, a gente ia morrer. Sei lá, cara. Do Azaghal foi pro caminho que o mestre não tinha planejado. Foi mesmo, cara. Naquela hora quem perdeu a sanidade foi eu. Do Azaghal só segue um caminho de Deus. Tem mais mistério? Tem mais um, mas eu vou ser bonzinho não, com vocês. Não, deixa eu jogar. Que porra é essa? E o Dom Azaghal precisa de clemência de falso mestre? Falso mestre. O que se desenha para vocês dois nessa leitura é um quadro bem claro, bem simples até. Esse ano foi um grande ritual. Foi a chegada de Nyarlathotep no mundo, a abertura, a passagem para Cthulhu, a criação de uma raça que vai escravizar a humanidade e, por fim, quando as estrelas estiverem alinhadas, o momento em que Cthulhu vai emergir do mar para vir pro nosso mundo e nosso mundo vai acabar. Agora, tem mais uma informação que pode ser descoberta do Necronômico. Se Dom Azaghal quiser rolar. Já rolei. 34. Aê. Permaneceu com a sanidade. Dom Azaghal, o Necronômico tem uma série de rituais e feitiços profanos. Um homem de Deus certamente não vai querer usar esse tipo de recurso. Mas, com essa rolagem, tu tem a opção de usar o recurso. Dom Azaghal, tu reconhece uma magia específica que vocês já viram no Necronômico. A magia de criação, de nascimento, que tu acha que deve ter sido usada, inclusive, para criar a raça suprema. Agora, com esse estudo, tu nota que essa magia pode ser revertida. Se alguém quiser usar esse poder demoníaco, a magia pode ser revertida e ser usada para destruir. Para destruir uma criatura, para destruir talvez um livro. Mas a pessoa que fizer isso vai estar compactuando com o poder do demônio, né? O poder de feitiços, que é uma coisa que a Bíblia condena. O mesmo feitiço de criação eu posso usar para destruir. Tu acha que tu pode usar esse feitiço para destruir? Se tu conseguir interpretar as palavras de uma maneira adequada. Quer ler mais, Faraday? Quer saber mais dessa bruxaria do demônio? Ou você já aprendeu o suficiente por hoje? Essas informações podem ser valiosas. Eu preciso cruzar mais dados. Valioso é a fé, Faraday. Ela é que salva. Aí eu fecho o livro. Tu fecha o livro. Vocês dois sentem um alívio, apesar daquele poder do livro, da própria voz do livro tá sendo barrada pela gaiola de Faraday. Simplesmente não tá mais olhando pro interior daquelas páginas. Parece que vocês tiraram um peso das costas. Vocês passaram o dia inteiro nisso, né? E no final parece que vocês, sei lá, correram uma maratona. É um negócio muito desgastante. Não só pro corpo, como pra mente também. Os dois terão pesadelos durante muito tempo, mas como o Thomas Faraday falou, provavelmente essas informações vão ser úteis na própria luta contra o mal. Vou esconder o livro. Onde? Vai sonhando que eu vou te dizer. Dona Zagal, tu tá vendo uma praia. Uma praia rochosa, um mar tempestuoso, o céu cinzento parece estar baixo, assim, parece ser pesado. E tu não sabe o que tu tá fazendo ali. Tu só tá sentindo vento frio no teu rosto, no teu corpo. Quando de repente uma onda, uma grande onda, se ergue, bate na praia. E dessa onda sai uma figura. Uma figura a cavalo. Um cavaleiro, um cavalo branco. Ele usa uma coroa e tem um arco e flecha, assim. Eu reconheço. Faz um teste de Knowledge Religion. 10. 10 mais o teu knowledge, que é 20, dá 30. Tu reconhece, cara. É o primeiro dos Cavaleiros do Apocalipse. Puta merda. Em seguida, vem uma outra onda enorme, cai sobre a praia. E de dentro dela sai uma figura. De novo, um cavaleiro, agora montado num cavalo vermelho. Guerra. É guerra. Ele tem uma espada na mão. Ele se junta ao primeiro. A terceira onda vem logo em seguida. Um cavaleiro num cavalo preto, carregando na mão uma balança. A balança descompensada, assim, né? Como se não tivesse equilibrado, fome representando a injustiça. Por último, uma onda maior do que todas vem um quarto cavaleiro. Segurando o smartphone, cavaleiro das redes sociais. Vem num cavalo amarelo, esmaecido, assim, pálido, cor de um cadáver em decomposição. É a morte. Tá com uma grande foice nas mãos, uma imagem conhecida de qualquer um. Tu vê, cara, os quatro cavaleiros do Apocalipse saindo do mar. Tu vê que ao redor deles tem criaturas. Primeiro te parecem ser aqueles homens sem rosto, mas depois tu vê que as estrelas no vazio dos rostos deles parecem ser olhos, também como um sinal do Apocalipse da Bíblia. Tu ouve barulho de chamas e tu vê fogo caindo, só que tu nota que é diferente, você tá confuso. Tu acordou agora, cara, teu coração batendo forte, tu ainda pensando nisso, que o fim do mundo tá vindo de dentro do mar. Tu vê que tem uma coisa diferente, tá chovendo fogo, não é no teu sonho, é na realidade. O quê? Levantei e fui pra janela. A janela do teu quarto se quebra, um pouco se amolotou. Se quebra, começa a incendiar o teu quarto na sacristia, cara. As chamas lambem uma estola litúrgica que tu tinha deixado pendurada. Começam a tomar livros que tu tem numa parede. Eu vou pegar o jarro d'água que eu tenho no quarto e vou jogar em cima. Tu joga? Não consegue apagar um coquetel molotov com um jarro d'água. Tu ouve um grito, cara. E tu ouve um estrondo, cara, da porta da frente da igreja se abrindo com violência. Começa a ouvir som de corrida. Vou correr pra lá. Tu abre a porta da sacristia, correndo pra nave principal da igreja. A primeira figura que tu vê é um louco, assim, um cara nu, todo descabelado, uma barba gigante, gritando um grito agudo e correndo, pulando na tua direção. Eu vou bater na minha cara, assim, mas eu estou acordado. Tu tá acordado. O louco tá vindo pra cima de ti, cara. Antes que tu consiga fazer qualquer coisa, tu vê que tem um outro cara, parece um cara normal, assim, um homem grande, vestido de preto, com um gorro, e tu olha e ele parece prestes a te atacar. Iniciativa. Caralho! Caraca, cara. Caraca, o livro. Putz grila, falou que teimoso. Ah, eu tirei 19. Caraca. O louco pula pra cima de ti, cara. Ele tá gritando, meio que rindo, assim, pula com as mãos, com as unhas. Ah, eu vou tentar tirar ele de cima de mim. Vai fazer um teste de ataque. 18, ele te acerta. Mas é pouco dano, assim. É um D3, que é mãos nuas. São dessa unha sua, gente. Cara, ele tirou 2. Ele arranha teu rosto, começa a tirar sangue. Eu vou tentar tirar ele de cima de mim. Tá empurrando ele. O homem que tá vindo do teu lado te ataca também. Ele foi mal. Rolou um 9, mas mesmo assim, te dá um chute no teu flanco, assim, dói, não faz muito dano. Tu vê que pelo lado passa um outro cara correndo, também vestido de preto, assim. E tu ouve um grito, uma espécie de uivo lá fora, cara. Parece um outro grito de um gorro. Eu comecei a gritar, pedir por ajuda e tô tentando tirar esse maluco de cima de mim. Cara, é um teste de força. 13. Tu não consegue, cara. Ele tem uma força divina da loucura. Assim, o teu corpo ainda é frágil, apesar da tua alma ser impávida. Tu ouve eles falando em inglês. Falando, cadê o livro? Búfalo! Búfalo! Tu sabe, cara, que tu deixou o búfalo e dormir na casa dele. Tu achou que Deus ia te proteger aqui. Teimoso, teimoso. Cara, tu vê a sacristia sendo tomada por chamas. Tu vê o brilho reluzir pela nave principal da igreja. Eles começam a revirar tudo, cara, dentro da igreja. Entra na própria sacristia que tá queimando, eles não parecem ter medo. medo do próprio fogo. Mas o louco vai tentar te atacar de novo. Ele tenta te arranhar, mas não consegue. Não consegue causar dano perto de nós. Livrai-me, Deus, dos meus inimigos. Defenda-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade. E salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim. Não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Deus, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Faz um teste de intimidade, Dona Zagal. 19. É verdade, eu tô vendo aqui. Tu fala isso, tu vocifera. E o louco aqui, ele tava por cima de ti. Ele ia tentar arranhar o teu rosto de novo, cara. Mas ele olha nos teus olhos e a expressão dele é tomada por medo. Lágrimas começam a escorrer naquele rosto sujo. Ele vai pra trás, cambaleando assim. Sai de cima de ti, grita uns gritos de medo, assim. Uma espécie de gemidos. Mas agora é a vez do cara de preto. Ele puxa uma pistola, aponta pra ti. Tu vê o buraco do cano bem perto do teu rosto. Vou fechar os olhos e vou rezar. O que mais que eu posso fazer? Tu fecha os olhos, fica murmurando baixinho uma reza. Tu ouve o barulho do cão da arma sendo puxado. Então tu ouve um tiro. Tu abre os olhos, pra tua surpresa, tu ainda tá vivo. O tiro não foi em ti. Tu olha pra cima e tu vê que o cara de preto tá apontando a arma em direção à porta da igreja. E lá, perto da porta, já dentro da igreja, tem duas pessoas que tu não conhece, dois homens, também apontando suas armas. Tu não sabe, mas esses dois caras são os seguranças que o Faraday deixou guardando a igreja. E agora tá assim, cena do filme do Tarantino, assim, cara. Os três, um gritando pro outro, larga a arma, larga, eu vou te matar, larga a arma. O louco começa a simplesmente berrar sem palavras. E um tiroteio vai começar, porque a gente vai rolar a iniciativa. O Alexandre pode rolar a iniciativa de seguranças e o Dom Azaghal rola a tua iniciativa, Dom Azaghal. 5. É. 3. Que merda. O cara de preto é mais rápido. Ele dá um tiro, erra, acerta perto de um segurança, assim, pega na parede da igreja. Já o louco sai correndo em direção aos dois. Ele pula pra cima do outro segurança, se agarra no segurança na ponta, assim, tenta morder, não faz dano. Mas os dois estão engalfinhados agora e o segurança não tá conseguindo atirar direito. E do Azaghal é tu. Eu vou tentar me arrastar daqui, cara. Eu vou tentar sair daqui. Caraca, tá doido, cara. Tá, tu vai te arrastando o quê? Em direção à porta? É, em direção à porta. Jovem Nerd, pode rolar pelos teus dois seguranças. Primeiro o do louco. Oi. O segurança atira pra cima, mas o louco não se assusta. Ele parece não tá nem ouvindo os tiros muito perto do ouvido dele. Ele tenta morder o rosto do segurança, mas também não consegue. Só que como o louco tá em cima dele, ele tá cambaleando pra trás, assim, quase saindo pela porta da igreja. O cara tá surpreso, assim, ele não tava esperando um ataque tão selvagem. E o outro segurança... 18. O outro segurança dá um tiro certeiro no cara de preto. 14. 7 mais 7. Cara, um belo dano. O segurança acerta o homem de preto no peito. Ele não morre imediatamente, mas cai de joelhos. A única coisa que mantém ele vivo parece ser obstinação no olhar de levar... Ah, não vem, né? Com obstinação não, porra! O cara não fez o dano todo pra matar o cara ainda, meu. Mas ele tá quase morto. Obstinação tá lá na ficha do cara. Se você chegar tanto de dano, obstinação entra. Próximo round, só que agora, Dom Azaghal, tu vê que o cara de preto que tinha passado lá pra trás, ele volta correndo, afinal ele ouviu os tiros, né? Ele volta correndo e já puxando a pistola e atirando, assim, atira várias vezes na direção de segurança. Vamos ver se ele vai bem. Rolou um 19. Nossa! Não, caraca, olha, eu vou te contar. Ele acerta o segurança em cheio, cara. Vamos ver? Pega na coxa, o segurança cai no chão, mas não solta a pistola. Muito sangue sai, espirra pelo chão da igreja. Só que tem o primeiro cara de preto ainda. Ah, fi. Ele erra e o louco vai tentar arrancar o rosto do cara que ele tá engalfinhado. Caraca! Agora eles já estão saindo da igreja, assim, pro pátio. Cara, o louco, ele tá selvagem, cara, completamente selvagem. Ele morde o rosto do segurança na bochecha, assim, puxa a cabeça pra trás com toda a força, arrancando a pele, assim, fazendo um som de, assim, que ele estivesse desfiando carne. Caralho! O segurança berra, meu. É um negócio muito selvagem. Eu não tava preparado pra isso. E ele tropeça pra trás. O louco cai em cima dele e enfia as unhas como se fossem garras nos olhos do cara. Ele tá completamente alucinado. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Não, é a culpa minha. O Dom Azaghal tá vendo isso. Tá indo em direção à porta da igreja, mas lá, logo do lado de fora, tá esse maluco tentando arrancar o rosto do segurança que tinha ficado pra te proteger. Cara, eu vou continuar me arrastando pra fora. O que eu posso fazer? E tu sabe que mais alguns metros tu vai estar do lado de fora já. E são os seguranças. Joga nerd, pode rolar. Um. Puta que pariu. Porra, eu vou te contar. É, cara, eu não posso fazer nada. O louco, tu rola um. Ele tenta encostar o cano da pistola no corpo desse maluco, só que ele já tá tão ensanguentado que a pistola escorrega. Ele se desconcentra e o louco aproveita essa abertura, morde o pescoço dele. Vamos ver? Ataque de oportunidade. Ele rolou um 17. Ah, não! Cara, o maluco enfia os dentes no pescoço de segurança, puxa com toda a força, cara. Um guicho de sangue vai alto. Dom Azaghal, tu vê que uma poça de sangue cada vez maior começa a se espalhar. A cabeça dele cai, né? Os olhos dele vidrados encontram os teus. Tu reconhece o olhar de uma pessoa que tá morrendo. Nossa senhora. É o segundo segurança. Mas vai atirar em quem? Porque são dois caras agora. Sim, são dois caras. Vai no cara que tomou dano. 10. É, cara. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Porra, eu tô sendo honesto aqui, cara. Cadê o Rex? Cadê o Fred? Um dos caras de preto foi pra trás de um pilar. Tá no meio daquela fumaceira. O segurança atira no meio daquele susto, cara. Ele erra. Ele não tá preparado pra um negócio tão extremo. Puta que pariu. Mas agora virou round, e são eles mais uma vez. Os dois caras de preto armados apontam ao mesmo tempo pro último segurança que ainda tá vivo. Um deles rolou um 17 de novo, e o outro 20 na... Não! Ah, o 20 é legal, só quando é com a gente. Eles começam a gritar que nem os animais, e apertam o gatilho repetidas vezes. Crivam o segurança de balas, cara. O peito dele fica um farrapo, ele cai pra trás, meio que voa assim pra parede, deixa um rastro de sangue grosso na parede da igreja e cai sentado, já morto. Caraca, Robocop. Desculpe, meus minions falharam. O cara de preto vai até ti, Dom Azaghal, te pega pela roupa, te dá um soco na cara. Caralho! Te joga de volta na igreja, e tu cai pesado com as costas no chão. Ele vai até ti e ainda te dá um chute nas costas. Caralho! Apanha muito, coitado. Onde é que tu deixa o Necronômico, Dom Azaghal? Eu escondi ele. Eu não vou te contar, Leonel. Ele olha pra ti com um olhar frio. Onde está o livro? Não vou dizer, nem fudendo. Ele olha pra ti, vê o teu olhar firme também. Te dá mais um chute. Para com isso. Dá mais um pisão no teu peito. Caralho. Pergunta. O livro, vamos. Não, você vai sofrer menos. Não vou dizer. Muito bem, eu vou descobrir por mim mesmo. Você vai sofrer mais um pouco. Dá mais um chute. Passa por ti. Onde ele vai começar a revirar tudo. Tá escondido, Leonel. Tem que rolar esse teu dado aí. Rola esse dado aí, malandro. Pera aí. Vou fazer um teste search. Eu vou ser bem justo. Eles podem encontrar ou podem não encontrar. Eles rolaram 17 no dado. Onde que tava esse livro? Embaixo do altar. Tem uma portinhola secreta. Um deles chuta o altar, cara. Ele cai. A portinhola se abre. A gaiola faz barulho colidindo com o chão de pedra. Um deles pega a gaiola. Tá aqui! O livro tá aqui! O outro olha assim. Que merda é essa? Por que deixaram o livro uma gaiola? O louco fica assim que nem um bicho, engatinhando assim, se arrastando ao redor do teu rosto, Dom Azaghal. Ele chega bem perto, cheira o teu rosto, lambe a tua bochecha. Nossa, que porra é essa? Que isso, Leonel? Que é feita, cara? Que é feita na história? Nisso passa um cara de preto com um necronômico debaixo do braço. Ele tenta ajudar o amigo dele e ele fala: vem rápido! Deixa esse inútil aí. O louco ouve como se fosse um cachorro e vai, assim, aos pulinhos, meio se arrastando, meio caminhando pra perto dos outros dois. O cara que tomou o tiro fala assim com dificuldade. E o velho? E o que parece ser o líder diz: deixa ele morrer no meio do fogo. Dom Azaghal, faz um teste de fortitude pra nós, por favor. Caraca. Quer matar mesmo. Ele não consegue matar na cabeça, na mente? É. Ele quer. Ele tá espancando o velho. Caraca, de um jeito inacreditável, meu irmão. 9. É, o teu corpo não aguenta esse nível de punição. Tu tenta te arrastar pra fora, mas tá muito fraco. Tu tenta puxar ar, mas tudo que vem é fumaça. Tu tá muito fraco. E a cada respiração, tu fica mais fraco. E Dom Azaghal, tu vê os três saindo da tua igreja, deixando cadáveres pra trás, deixando a própria igreja queimando, levando o Necronômico pra fora, uma noite de louca. Então, tu desmaia. Caralho! Enquanto isso, Faraday, tu tá na tua casa lá, no teu laboratório, tu ouve o telefone da tua casa tocando. É uma invenção que te incomoda, te importuna, mas tu sabe que é útil, é indispensável nos dias de hoje. E tu sabe que o teu mordomo vai atender. E tu continua concentrado em teus diagramas, tuas equações, quando tu ouve uma batida na porta do teu escritório. O mordomo abre a porta e fala: Sr. Faraday, há um senhor Cliz no telefone pedindo para falar com o senhor. Ele disse que é da sapataria. Tu vê que teu mordomo tá meio confuso. Por que um cara que trabalha numa sapataria, um dono de sapataria, estaria ligando pra tua casa, teria o teu número pessoal. Mas quando tu ouve esse nome, imediatamente tu reconhece e tu fica de pé num salto. Porque o senhor Cliz realmente é um dono de uma sapataria que fica perto da igreja do Dom Azaghal. E tu pediu pra ele te ligar se acontecesse alguma coisa na igreja do Dom Azaghal. Tu deu um trocado pra ele, uma coisa assim. É claro que tu deixou os seguranças lá, mas não é muito comum ter telefone, nem telefone público nessa época. Então tu deixou também várias pessoas de pequenos comércios com o teu número pra que eles pudessem te ligar se acontecesse alguma emergência. Afinal, os comércios em geral têm telefone. Tu cruza a tua casa muito rápido até o telefone, que fica uma espécie de biblioteca. Pega o aparelho, coloca no ouvido e tu ouve a voz daquele senhorzinho humilde, o Sr. Cleese, falando: Sr. Faraday, houve um problema, a igreja está queimando. Quando tu ouve essas palavras, teu estômago parece que cai pro chão. Uma onda de frio toma o teu corpo. Tu sente tua mão meio mole tentando segurar o telefone. E tu ouve muito longe, cara, abafado, no meio daquela ligação ruim de 1936, o crepitar de chamas. Nigel! Nigel! Rápido! Prepare o carro! Agora! O teu motorista ouve o teu chamado e ele já corre pra garagem pra ligar o carro. Tu nem vê, cara, quando tu cruza de novo a tua casa e vocês, em poucos segundos, já estão saindo. O Nigel dirige mais rápido que ele ousa através das ruas de Londres. Já à noite, né, tem muito pouca gente, poucos carros. Mas mesmo assim, ele quase atropela mais de uma pessoa. Tu nem vê direito os prédios passando em alta velocidade. Tu sente a tua boca seca, suor frio cobrindo as palmas das tuas mãos. Tu nem tá completamente vestido. Tu tava em mangas de camisa, né, afinal tava trabalhando. Quando tu percebe, tu saiu na rua assim, né, com as mangas arregaçadas, com a gravata meio desfeita. Mas tu não te importa com isso, cara. Tu só te importa com aquelas palavras do Sr. Cleese quando ele disse que a igreja está queimando. Vocês passam pelo Big Ben, passam diversas ruas, vão ficando menos largas, mais estreitas, menos bem cuidadas. Chega um ponto que quase não tem carros mais, porque são ruas mais humildes mesmo. E vocês entram em alta velocidade pela última rua e tu vê um caminhão de bombeiros. E tu vê, cara, as chamas tão altas, crepitam, uma fumaça tomando o céu, tapando as estrelas e o brilho do incêndio iluminando os prédios próximos. Quando o Nigel estaciona o Rolls Royce, tu abre a porta e sai correndo. Muita gente ali perto, uma multidão, tanto curiosos quanto bombeiros, te mete ali no meio. Só perguntando: O padre! Vocês viram o padre? Tu vê uma velhinha assim que tava ali só olhando. Ela: eu não sei do padre, mas ela aponta pra um corpo baixo de um tipo um lençol assim, um pano que eles botaram em cima. Eu corro em direção ao corpo. Toma, Azaghal! Tu tem que tirar as pessoas do caminho, assim. Tu chega no corpo, te ajoelha, puxa o pano e tu vê, não o rosto do Dom Azaghal, mas um rosto completamente desfigurado. Demora alguns segundos pra te dar conta. É um daqueles seguranças que tu tinha deixado aqui, só que a pele do rosto dele foi toda arrancada, parece com mordida. O pescoço dele tá dilacerado, nem se fosse um animal selvagem tivesse atacado ele, cara. Cultistas! Dom Azaghal! Eu levanto e eu fico procurando. Tu olha pros lados, tu vê uma figura pequena, curvada, sendo atendida por um paramédico. Corro pra lá. Tu corre e tu vê Dom Azaghal tá vivo. Foi um incêndio em Londres. Não era exatamente um lugar onde não tinha bombeiros. Dom Azaghal! Dom Azaghal! Dom Azaghal, você está vivo! Eu estou bem. Graças a Deus. Só a Deus, Todo-Poderoso. Ele disse, eu vou... O livro! O livro, Dom Azaghal! Foi um ataque. Não é um incêndio, é um ataque. Eles jogaram bombas de fogo dentro da igreja. Eles atacaram. Eles levaram o livro. Ah, não! Faraday, tu passa a noite do lado do Dom Azaghal num hospital, o melhor que o teu dinheiro pode pagar. Mas vocês dois sabem que talvez tudo isso seja pra nada, porque afinal, os cultistas estão com o livro. A noite passa sem maiores problemas. O Dom Azaghal vai se recuperar, apesar da idade, ele é muito resistente. E tu finalmente tem uma chance de ir pra casa, trocar de roupa e descansar um pouco, Faraday. Dom Azaghal, eu vou descansar um pouco... agora que tenho certeza que o senhor está bem. O senhor está muito bem atendido aqui, o melhor hospital da cidade, com os melhores médicos, enfermeiros e seguranças na porta. Não se preocupe, você vai ficar bem. Búfalo, onde está o Búfalo? Eu tentei contactá-lo toda noite, mas sem nenhuma resposta. Dom Azaghal teve muitas esperanças pro Búfalo de que em algum ponto ele ia entender a seriedade da missão de vocês. Mas parece que sempre tem uma outra prioridade nas mulheres, na bebida, ou mesmo no orgulho pela própria carreira dele. Ele não estava em nenhum lugar que vocês pudessem encontrar. Faraday, tu sai do hospital, aquela hora bem fria, logo no nascer do sol, o teu motorista, o Nigel, tá te esperando. Tu ainda tá com as mesmas roupas que tu usou na noite anterior, coberto de fuligem. Tu nem tá te importando com isso. O Nigel abre a porta pra ti, ele liga o carro e começa a dirigir em silêncio. Até que, através daquela névoa da manhã, enquanto o sol nasce, tu avista a tua propriedade. Quando tu chega naquela casa, propriedade ancestral da tua família, aquele terreno que esteve com teu pai, com o pai do teu pai, e assim sucessivamente as gerações, o portão se abre. Eu saio pensativo do carro e entro na casa vazia. Eu fico olhando em volta. Olhando os móveis, a tapeçaria, as cortinas antigas, o lustre central. Aí eu penso, pra que tantas paredes suntuosas se essa casa está vazia? Eu penso sobre o meu legado, eu penso sobre tudo que aconteceu, sobre quem viveu nessa casa, os meus antepassados, a minha família, a minha esposa, meus filhos, Billy. Todos se foram. E eu penso em todos os meus planos para o futuro, todos os investimentos que fiz, tudo que desenhei para que meus filhos assumissem os negócios e os meus bens. De que adianta um palácio vazio? Qual é a razão de uma vida sem propósito? Como existirá felicidade que não pode ser compartilhada? Eu entro no meu laboratório e observo todos os experimentos que eu fiz, tentando descobrir algo desse mistério que chegou à minha vida com aquela carta do manicômio. Eu olho para todas as experiências, todos os aparatos que eu montei, todas as teorias e cálculos que eu rabisquei nas janelas deste laboratório. O cara tá se achando funcionário. E agora o mundo se arrasta para um fim e tudo que eu posso fazer é testemunhar. Não, isso não pode ser. Me recuso a testemunhar. O tempo tudo repara? Não, não se não agirmos. O tempo é alheio a tudo, ele simplesmente é. A nós pertence a ação. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu corro pro meu escritório, abro meu cofre, procuro todos os documentos, todas as escrituras de meus bens, de meus imóveis, de meus carros, de minha fortuna. Eu recolho tudo e coloco numa pasta. Dos bens da tua família? Aham, tudo. Tudo que eu tenho. Tu pega aquela pasta e por um momento tu tem essa noção de que tudo que tu tem tá nas tuas mãos. Aqueles papéis significam absolutamente tudo que a tua família reuniu ao longo de séculos, na verdade. Todos esses privilégios têm que valer alguma coisa para o bem da humanidade. Esquerdistas, Thomas Faraday. Pego meu Rolls Royce e dirijo até o banco. Eu entro no banco, sento na frente do meu gerente, o Sr. Worthington. Falo, Sr. Worthington, eu preciso tomar um empréstimo de uma... Boa, fudeu. De uma soma que jamais eu tomei antes, Sr. Worthington. Eu abro minha pasta de documentos e puxo um camalhaço. Boto assim na mesa. Essas são as escrituras de todas as minhas posses. Todos os meus imóveis em Londres e fora da cidade. Toda a minha herança. Todos os meus carros. O Rolls Royce, o Bentley. Eu quero usar todos os meus bens como garantia deste empréstimo. E o senhor vai me conceder este empréstimo. O gerente, né, o senhor Worthington, ele olha pra ti assim, com os olhos arregalados e fala, Sir Faraday... Não, pense, por favor, pense bem. Terras de sua família, os imóveis, o que sua avó pensaria disto? O orquidário que ela cultivou no interior com tanto esmero? Sr. Worthington, tudo isso pertencerá ao seu banco se eu falhar meu pagamento. Então, o senhor não tem nada com que se preocupar, porque o senhor ganha de qualquer maneira. Vamos! Ele olha pra ti, querendo ou não, ele é só um funcionário do banco, embora um alto funcionário, e tu é um cavalheiro, né? Ele ouve teu tom autoritário, acena com a cabeça, e pede pra uma secretária trazer a papelada e começa a assinar tudo que é necessário em tempo recorde. Afinal, ele também não quer que muito que tu volte à razão e veja a bosta que tu tá fazendo. Eu volto pra casa, eu vou direto na casinha do Edmund e bato na porta. Edmund! Edmund! Ele vai até ti, assim, com aquela cara meio... parece não tá entendendo o que tá acontecendo, sem falar, assim, só dá um grunhido. Olha pra ti com aqueles olhos bovinos que ele tem. Edmund, você é um bom mecânico. Entende da parte elétrica? E eu preciso da sua ajuda. Temos um projeto a realizar até dezembro. Odo. Sério mesmo que tu tá pedindo ajuda pro Mongol, velho? Ele é bom mecânico, cara. Enfim, chega a data. É dezembro. Tá nevando. Os tetos de Londres estão todos brancos, assim. Seria uma visão até bonita se vocês não tivessem completamente preocupados e transtornados pelo que vocês estão tentando deter. Vocês se reencontram no aeroporto, mas é uma sensação e uma cena muito diferente de quando vocês foram pra Berlim. Pra começar, que esse é um aeroporto pequeno que só abriu realmente pro avião de vocês decolar. Não tem quase ninguém aqui. E também porque o O'Flanagan e o Buffalo notam que os outros dois, né, o Dom Azaghal e o Faraday, estão diferentes. O Dom Azaghal tá todo machucado, um lado do rosto todo inchado ainda, embora ele tenha... se machucado há bastante tempo. Nessa idade, né, ele demora pra se curar. E ele tá abatido, assim. Tipo, emocionalmente mesmo, desgastado. E Thomas Faraday, ele tá com olheiras muito fundas debaixo dos olhos. Mais magro. Por incrível que pareça, ele tá um pouco menos arrumadinho, sabe? Tipo, vocês notam que a gravata dele tá um pouco torta. Tem um mini puído no bolso do paletó. E ele tá carregando um equipamento gigante dentro de um baú que vocês não sabem o que que é. Tá, eu olho pro Dom Azaghal e falo assim, olha, se você tá assim, eu não quero nem ver o outro cara. O outro cara está com necromante. Oi? Quando isso? Incendiaram minha igreja. É verdade. Nós não conseguimos impedir isso. Mais uma vez, a nossa missão se torna vital. Não podemos falhar. Por que esse livro estava na igreja e não no lugar seguro? Qual é o lugar seguro? A mansão do Faraday? Ela é a prova de fogo? Ou o bar onde você se esconde? Também é a prova de cultistas? Não tem lugar seguro. A igreja é de pedra, vigiada pelos anjos. Mesmo assim foi atacada. Imaginei agora Arcanjo Gabriel se sentindo humilhado porque falhou em defender a sua igreja. Por incrível que pareça, Dom Azaghal não tem uma resposta na ponta da língua pra isso. E na verdade vocês veem que ele também tá um pouco menos orgulhoso. Ao ouvir essas palavras, em vez de se impertigar e disparar uma torrente de juramentos e até mesmo impropérios, ele deixa os ombros caírem um pouco mais. E por um segundo, Jimmy O'Flanagan, tu vê um velho que apanhou covardemente e que perdeu coisas importantes, e não um escroto que fica tentando impor a moralidade dele pra todo mundo. Pega leve, né, Léo? Coitado. Né? Eu fico meio baleado, assim, cambaleado com a situação. Principalmente pro estado que o Dom Azaghal não responder, sabe? Isso me preocupa. Eu fico dando aquele apoio moral, assim. Ah, que isso, campeão. A gente vai recuperar. E aonde você estava? Campeão. A gente perdeu onde esse round. Onde você estava? A gente perdeu esse round, mas a gente vai recuperar. Onde você estava? Eu chamei por você, Búfalo. Onde você estava? Eu me afastei dele. Eu dou aquela apertada no silício. Tu aperta o silício, a dor te faz lembrar do martírio de Jesus Cristo. A única coisa que talvez possa te fazer questionar é que tu sabe que o homem que te incutiu essas crenças, parte dessas crenças, né, o Don Escribá, ele mostrou ser não somente uma pessoa mancomunada com o regime nazista, mas também alguém de alguma forma envolvido com esses cultos e que queria pra si o livro do demônio, o Necronômico. Tu sabe que agora tu só pode contar contigo mesmo e com Deus. O hidroavião é muito pequeno, todo feito de metal, como são os aviões modernos, né? Com hélices, obviamente. Muito claramente, isso aqui não foi feito para aguentar um voo e menos ainda qualquer dificuldade que vocês possam ter. Isso aqui é uma máquina de suicídio, assim, uma loucura da técnica dos homens falhos. Quando vocês se aproximam do hidroplano, vocês veem que já tá lá uma figura sentada no banco do piloto, né? Um cara com um sorriso aberto e um cachimbo gigante entre os dentes e um capacete de prussiano. É, cara, talvez seja a terceira figura mais excêntrica. E de Lessenhosen, tá? Eu não sinto frio. Essa rosa é aquela bermuda de couro com alça. Caraca, tá de... Como é que é? Tirolês. Exatamente, tirolês. Exatamente. A loucura de Cthulhu chegou em todo mundo mesmo, né, maluco? Você tá de bermuda de tirolês e capacete de prussiano? Caraca, não! A guerra não poupou ninguém, né? Cara, tu tem que estar com, sabe, cachecol e óculos de aviador, cara. É obrigatório. Também, ué, mas... Deixa eu entrar num avião sem isso. Ué, mas é excludente? Tirolês e óculos e cachecol não é, porra. Então tá, cara, tu tá com uma jaqueta, o Lederhosen por baixo, assim. Teu capacete, óculos de aviador e um cachecol, cara. Isso. Gritando, gritando. Vamos, vamos! Helga tem pressa! Vambora! Vamos! Los, los! Los Gates! Ayla! Eu, bem casacado, com meu chapéu de coco, agora carrego uma pesada mochila. Essa mochila tem duas hastes de metal cruzadas com bilhas, com bolas de metal nas pontas saindo da parte superior. Eu transformei o osciloscópio em uma arma portátil. Uma proteção portátil elétrica que eu carregarei nas costas. Agora, muito mais desenvolvida com esses meses de estudo. Todos à borda! Vamos! Vamos! Helga! Helga, quero voar! Vocês fazem uma fila curta e vão entrando no avião, dessa vez sem grandes protestos, quase não falando, até porque vocês já estão quase começando a se acostumar com isso, né? Diferente daquele avião pro qual vocês foram pra Alemanha, esse aqui é bem pequeno, apertado, vocês vão entrando um atrás do outro, parece que o chão dele vai ceder, porque... É mais frágil a estrutura, né, a fuselagem. Vocês vão se acomodando, assim, apertados, mas quase ninguém tem vontade realmente de sequer reclamar, de fazer algum comentário sarcástico, porque tudo que tá acontecendo tá pesando muito em cima dos ombros de vocês. Um cara ali do próprio aeroporto fecha a porta do avião. Ela não fecha da primeira vez, ele bate de novo até que enfim ela fecha. Uma outra pessoa que vocês nem estão vendo dá um empurrão na hélice pra ela girar. O piloto tenta algumas vezes fazer o motor ligar até que enfim ele liga com um engasgo. A hélice começa a girar e o avião todo treme. Vocês todos tremem também nas cadeiras e o avião começa a tomar impulso. Sabe quando o avião tá tentando subir, mas ele não consegue, ele volta no chão, vai dando aquela quicadinha, vai... Tá um pouquinho pesada, Helga. Não tem problema. Vamos conseguir. Isto é grande. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Isso porque eu tirei 20, hein? Principalmente o Dom Azaghal e o Rex, vocês sentem aquele medo, aquela bola de gelo na barriga, mais uma vez. A cada vez que o trem de pouso bate no chão de novo, parece que vai ser a última, parece que vocês vão estar caindo de centenas de metros e não só dando um solavanquinho. Tô rezando mais que nunca na minha vida. Ninguém quer descer? Ela é um pouco pesada. Quem quer descer? E tu ouviu um... Um passo, eu vou te deixar fazer uma rolagem em nome da Helga, ver se ela tem força pra tudo isso. Afinal, o búfalo deve estar levando halteres e 50 litros de gema de clara de ovo, né, cara? O Faraday tá levando a engenhoca dele lá e o O'Flanagan deve estar levando mais um saco de Papai Noel cheio de arma. Ok, mole. Mole. 18. Ah, olha aí. Aprendeu direitinho. O hidroplano, Helga, enfim, sai do chão, um solavanco forte. Chega uma hora que parece que ele vai bicar de novo, mas o Von Bass, piloto experiente, ele ri do perigo e do medo de vocês. Enfim, o avião começa a ganhar altitude. Heligoland é a única ilha realmente afastada da costa da Alemanha. Ela fica no Mar Norte, a 46 quilômetros da costa. À medida que vocês vão chegando perto, vocês vão vendo que realmente, cara, alguma coisa não natural tá acontecendo naquele lugar. Porque embora vocês passem por zonas de turbulência, passem por um mau tempo, parece que o avião vai cair, parece que ele vai se despedaçar todo, quando vocês avistam o que deveria ser Heligoland, vocês nem conseguem ver a ilha de tão tomada por nuvens pretas e chuva muito forte que ela tá. Sabe aquela paisagem assim que tu vê de longe a tempestade? Pensa que, cara, é só isso assim, é como se fosse um bloco de tempestade que tá em cima da ilha. E vocês veem aquelas nuvens se iluminando com relâmpagos. Parece a cada 10 segundos tem um relâmpago. O mar lá embaixo, cara, tá completamente revolto. Ondas de dezenas de metros se erguem e quebram na própria superfície do mar. O Von Bass sabe que vai ter que entrar aqui. Vai ter que entrar nessa zona de tempestade se vocês realmente quiserem chegar a Heligoland. Isso exige mais um teste de pilotagem. Caraca, a aventura na mão do Fred. De novo, tá aqui, pariu, ok. Te garanto que vai dar 19 ou 20, peraí. 3. Não! Que pariu. Não! Vai tirar da puta. Von Bass. Pela primeira vez na tua vida, tu encontra uma condição de voo com a qual tu não consegue lidar. O que tu entra, cara, naquela zona de tempestade, o avião imediatamente é jogado pro lado. Uma torrente de vento parece forte demais para ser uma tempestade comum. Tu começa a voar completamente à cega, só através de instrumentos, tentando manter o avião, assim, nivelado. Mas, cara, tá muito difícil. Todos os passageiros têm certeza, mas, assim, certeza absoluta que vão morrer. Cara, o avião, ele cai dezenas de metros. Vocês chegam a ter sensação de gravidade desaparecer pra em seguida voltar. Vocês se batem nas paredes, aquelas paredes de metal. As janelas estão tremendo com muita violência. Parece que vão ser arrancadas a qualquer momento. Não vomitem, Helga! De repente, tudo é tomado por um clarão branco. O avião é atingido por um raio, uma fração de segundo antes de vocês ficarem surdos com um trovão que ressoa praticamente dentro dos ouvidos de vocês. O avião, que já estava quase em descontrole, começa a girar. Uma das hélices estoura. Puta que pariu! Amiguinhas, podemos ter um problema aqui. Seguinte, os mais velhos do grupo, ou seja, todos que não são... Todos que não são búfalo. Exato. É. Façam um teste de fortitude. 16. Faraday, tu sente o teu coração disparar, mas tu consegue te manter são e consegue manter a consciência. O Flanagan tirou quanto? Eu tirei 10. Tu é um homem relativamente frio, acostumado com a violência, acostumado com o pior que a vida pode jogar. Tu acha por um momento que o teu coração vai fraquejar, mas ele resiste. 14. Dom Azaghal, o teu coração parece que vai sair do peito. Tu sente ele na garganta. O mundo tá girando ao teu redor e não é só porque o avião realmente tá girando. Cara, tu sente tudo por dentro de ti gelado e líquido. Tu não teria mais controle das tuas pernas mesmo se tu quisesse. Mijei, fudeu. Acabou. Tá sentado no montinho, amigo. Tu não consegue te segurar na poltrona porque as tuas mãos fraquejam, os teus dedos ficam sem força. Tu quer apertar o silício pra ter um um pouco de conforto, mas tu não consegue, tu não tem força pra nada. Taquicardia, tá muito forte, tu acha que é o fim, cara. Tu sente uma pressão no peito e tu sente, mais do que isso, uma sensação do mundo se fechando ao teu redor, uma sensação de tragédia iminente. Aí você pensa, caralho, vou me cagar. E, Von Basf, como é que foi o teu teste? Vou lá aqui, meu dado. Tirei um! Não, você tá de sacanagem. Von Basf, tu tá segurando o manche, tentando manter o controle do avião, quando parece não ter mais qualquer possibilidade de controle. É uma mão no manche e outra no cachimbo. Tu começa a suar frio, cara. Te sente logo ficando encharcado desse suor gelado. Tua visão vai se tornando mais estreita, a ponto de estar todo ao redor, tua visão periférica, completamente escura. Tu começa a sentir um formigamento no braço. Não! Talvez tenhamos um probleminha aqui. Talvez. Tu sente, cara, uma dor funda no peito. Tu tá muito enjoado, cara. O teu estômago tá se revirando e daqui a pouco tu não consegue mais manter o controle. Tu acaba vomitando pra frente. Se cagou também. Se cagou e se mijou também. Eu fiquei sozinho nessa noite. Tu começa a sentir tudo isso, mas aos poucos tu não vai sentindo mais nada. Porque tudo vai ficando cada vez mais preto. A tua visão vai se estreitando. Teu corpo todo começa a formigar. O cara apagou. Enquanto todos vocês veem o Von Basf caindo pra frente, em cima do manche, o avião embica imediatamente, começa a descer. Nossa senhora. Uma queda vertiginosa. Ele tá mole, assim, cara, em cima do manche. O cachimbo caiu e já tá lá pra frente, assim, no meio. E, cara, descida. Em poucos segundos, vocês vão encontrar Heligoland de forma bem desagradável. Cara, eu vou tentar fazer de tudo pra ir pra frente do avião. Eu tô apertando e afrouxando o silício, sem parar. Tu, tu, tu, tu, tu. O dia que tá apertando é o cinto de segurança, cara. Búfalo, faz um teste tumble, cara. É uma acrobacia, assim. Tu tem que ir te equilibrando. Destreza. Vamos lá. 14 mais 3, 17. Cara, tu consegue ir te equilibrando, tu te bate um pouco em tudo, é jogado pra um lado e pro outro, tu bate a cabeça, começa a sangrar no supercílio. É uma situação muito desesperadora. Tu consegue chegar até a cadeira do piloto. Puxa o corpo dele pra trás e arranca o manche pra cima. Tu joga o cadáver do bombástico pro lado, vê que ele ainda tá com um sorriso no rosto. E morreu, escrotizando. E, cara, tu puxa o manche com a maior força que tu já fez na vida. Tu tem que fazer dois testes. Ai, caralho. Um é de força, porque tu tem que segurar esse monstro na mão, porque o avião é mecânico. E o outro, cara, tu vai ter que fazer um teste de pilot. Caralho. E piora, porque como tu não sabe pilotar, tu ainda vai ter uma penalidade. E vai ser uma penalidade grande. Primeiro, então, cheque de força. Vamos lá. 13 mais 4. Búfalo, tu é muito forte, cara. Tu consegue puxar o manche, assim, os teus músculos estão inchados, as veias estão aparecendo, cara. Tu tá tremendo, mas tu consegue estabilizar o avião. Só que agora, cara, tu vai ter que conseguir posar ele de alguma forma. Ai, meu Deus. 18. Quem acredita? Não fala nada. Agradece a Deus. Búfalo, tu vê pelo vidro da cabine aquela ilha se aproximando cada vez mais rápido. Um terreno completamente pedregoso, né, cara? Não tem uma boa superfície pra tu posar. E tu nota, cara, que não vai conseguir posar, que tu vai te chocar com aquelas pedras. E se pra um piloto profissional isso já seria difícil, pra alguém que nunca sentou numa cabine de piloto na vida e que ainda tem medo de avião, cara, isso é impossível. Então tu faz a única coisa que tu consegue pensar. Tu puxa o manche pro lado. Meu! E o avião embica de volta pra água. O avião tá tremendo todo, parece que a fuselagem vai se despedaçar. O Búfalo tá tentando manter o avião mais ou menos nivelado. Só que, cara, é muita força que precisa fazer. O vento empurra o avião pra um lado e pro outro. Ele é muito leve, apesar de estar com todos vocês dentro. É como se a própria tempestade estivesse tentando matar vocês, tivesse alguns de vocês. No lampejo, alguns de vocês chegam a lembrar que nessa ilha, Heligoland era cultuado um deus das tempestades, que vocês acham que pode ser relacionado com Cthulhu. Mas não é hora de pensar em mitologia, porque lá dentro vocês estão sendo chacoalhados para um lado e para o outro, estão batendo com as cabeças na parte interna da fuselagem. É muito difícil se manter sequer nas poltronas, vocês precisam se agarrar em alguma coisa. As malas estão caindo, assim, num solavanco vocês veem uma maleta tocar o teto, assim, bater com força no teto. Uma garrafa gira pelo corredor, vai se espatifar lá atrás. Jimmy O'Flanagan, uma mala bate na tua cabeça com toda a força. Vocês todos são bombardeados por pequenos objetos que estão soltos no avião. O Buffalo tá fazendo força contra o Manche, cara, só que parece que o Manche tem vida própria. A chuva é muito forte, ela parece vir de mais de um lado ao mesmo tempo. Parece umas metralhadoras, vocês todos lembram dos campos de batalha da Primeira Guerra, daquela barulheira que parece que vocês estão sob fogo de novo. Ao mesmo tempo, os relâmpagos iluminam o interior do avião e, menos de um segundo depois, estrondos dos trovões enchem os ouvidos de vocês e impedem que vocês escutem qualquer coisa. Vocês estão gritando uns para os outros, tanto tentando dar instruções e pedindo ajuda, como simplesmente gritando sem palavras. Mas as próprias vozes de vocês não conseguem ouvir. A voz do trovão, da tempestade, da chuva e do mar é muito mais alta. O avião aterra para o lado, empurrado pelo próprio vento. As ondas ao redor de vocês sobem, algumas lambem a parte inferior do avião. Puta que pariu, galera, puta que pariu! Vocês olham pelas janelas, vocês pensam que vão bater numa parede, num paredão da ilha. Mas não é um paredão de pedra, um paredão de água. Se levantou uma onda gigantesca, muito mais alta ainda que o próprio avião. E golpeia o avião. O avião gira, você não tem mais noção do que tem em cima e embaixo. Vocês ouvem um barulho horrível do metal rasgando e se desprendendo. Uma asa foi arrancada pela força da onda. Búfalo, tu tenta segurar o Manche, mas agora parece que ele tem vida própria. Ele tá convulsionando, não tem mais a menor condição de segurar esse avião, de manobrar ele. Até que vocês se sentem subindo. Vocês demoram um tempo pra perceber que vocês não estão subindo, vocês estão caindo de cabeça pra baixo. Num segundo de terror, tu percebe que não tem mais nada que tu possa fazer. Tu te segura na cadeira e tenta te preparar pro impacto, porque o avião cai no mar.